Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, em alguma dimensão paralela, eu sei fazer boas apresentações. Caralho, tu roubou minha entrada, não! Filha da puta! Ah, tá. Olá, pessoas, aqui é o Gaveta. Oh, Rick! Oh, Rick! Foi boa. Aqui é o Atila e show me what you've got. Aqui é o Android, eu não sabia que era funcionário público. Aqui é o Azaghal e eu desafio a gente gravar esse programa sem ninguém falar a palavra niilismo. Muito bom! Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar finalmente de Rick and Morty! Isso é um acontecimento tão bombástico que até o Android, que estava aposentado dos podcasts, voltou para esse episódio! O Harold é o nosso Daniel Day-Lewis. Oh. Ou será que a gente sequestrou um Harold de outra dimensão e trouxe para participar? Olha, mas eu tô dizer que eu tô muito feliz com a participação do Harold, porque eu queria muito conversar sobre Rick and Morty com ele. E antes do programa ser marcado e da gente de saber que ele ia participar, eu já tinha mandado uma mensagem pra ele e já tinha marcado um café pra gente conversar sobre Rick and Morty, lembra? Eu lembro, não aconteceu, né, minha filha? Só de uma outra dimensão. Então vamos! Vamos para o ganhão! Jovem Nerd! Canelada! Muito bem, seu Malfátio, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast, Elias. Vamos. Malfátio, estou preocupado. Eu também estou, bro. Eu não sei o que está acontecendo com o Jovem Nerd Azaghal. Realmente estou preocupado, porque já faz mais de uma semana que nós não temos notícia desses dois. É verdade. Aí vão perguntar, né, mas como é que não tem notícia se vocês vão lançar o programa deles aí agora? Exatamente. Rick and Morty. A gente já tem mais ou menos uma ideia. Quando eles começam a gravar programa e botar na pasta de reserva, né? Geralmente é porque eles vão viajar pros Estados Unidos, tirar uma férias, alguma coisa assim. A gente começa a ver que tem gravação toda semana, começa a pintar umas pauta fria, aí a gente já vê pintando lá na agenda. Só que dessa vez o comportamento está um pouco diferente. Eu estou um pouco assustado, preocupado. Além de preocupado, eu estou assustado porque o Azaghal, principalmente, tem postado algumas coisas que tem nos assustado, como fotos no Instagram com a tal da hashtag Nerdbunker. Nerd Bunker foi a mais recente, derrubando parede, não sei o que tá acontecendo. Uhum. E na semana passada teve também uma foto dele com o machucado, alguma coisa assim, com a hashtag do projeto Máquina de Guerra. Exato. Então provavelmente eles sabem de alguma coisa que vai acontecer que nós não sabemos. Exatamente. Alguma coisa eles sabem e nós não sabemos e nós estamos preocupados. Então chegou aqui na quinta-feira que nós estamos gravando aqui esses e-mails. Fala, se a gente não fizer isso daqui, não vai ter e-mails. A gente faz, não sabemos o que tá acontecendo. É verdade. Vamos dominar a casa? Vamos fazer o seguinte? Vamos, né? Vamos fincar a bandeira? Pode ser o último programa. Né? Vamos fincar a bandeira? Sabe aquela brincadeira de tomada da bandeira, que você tem que atravessar o campo inimigo, enfiar a tua bandeira e falar, é meu? Sim, gincaninha. É nosso. Estamos tomando conta aqui agora. Acabou. Beleza. Você quer ver como nós vamos tomar conta? Vamos fazer jabá das nossas coisas aqui agora. que beleza. Vamos fazer jabá das nossas coisas aqui agora. Quero que Malfátio fale do seu tweet. Ah, que beleza. Gente, eu tenho canal no Twitch, twitch.tv/maljogador. Lá, pra quem não conhece, uma plataforma que a gente mostra gameplays, só que são sempre ao vivo, né? Sim. A transmissão em tempo real de gameplays. Então, acessem lá twitch.tv/maljogador. Sempre jogo lá um Overwatch, um Counter-Strike, um Hearthstone também. Muito bom. Já tivemos alguns convidados ilustres lá, como o Didi Braguinha. Sim. Mederi também, do Mederi Show, já teve lá jogando Battlegrounds comigo. Já carreguei o Didi Braguinha no Overwatch. Então, se você gosta de curtir aí um gameplayzinho ao vivo, a galera fica lá no chat conversando também, em tempo real. Às vezes eu chamo alguém do chat pra jogar comigo também. Então entra lá, twitch.tv/maljogador. Vou chamar, se estivermos vivos depois desse programa, Alexandre Ottoni pra jogar comigo também. Aí, se ele aparecer, né? Se ele aparecer, quiser uma revanche no Hearthstone. É. Patife já falou que vai jogar lá. Olha também. Aí, olha aí que fenomenal. Vou chamar Léo Lopes, assim que ele tiver um PC pra jogar também, vai jogar comigo. Eu tenho, é só instalar o jogo. Só instalar o jogo, se então quiser, beleza, é nóis. Então fechou. twitch.tv/maljogador. Entra lá, clica no coraçãozinho, né? Comece a me seguir e liga as notificações também, porque sempre que começar uma transmissão ao vivo, você participa lá, entra no chat e vamos se divertir, galera. Exatamente. Porque parece que alguma coisa vai acontecer aí, vamos nos divertir enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E eu digo uma coisa, existem muitos canais de gameplay, Twitch afora, YouTube afora. Uhum. Mas o Twitch do Mal Jogador é o único que joga com garbo e elegância. Olha aí, e é o único que tem eu mesmo. Exato. Exatamente, né? Que é o que importa. Exato. Você gosta das minhas participações no Nerd Player? Vai lá, twitch.tv/maljogador. Link no post pra você clicar e ir direto no Twitch do Mal Jogador. Eu também quero aproveitar para fazer um jabá de produtos Radiofobia nessa bagaça aqui agora, Malfatti, porque... Ah, por favor. É, agora é minha vez aqui de aproveitar, já que nós estamos dominando. Então, você sabe que agora, no sábado, dia seguinte ao lançamento desse programa, é o dia do podcast no Brasil. 13 anos de podcast. Olha aí. Todo dia 21 de outubro nós celebramos aqui no Brasil o dia do podcast. Você pode, né, no dia do podcast, compartilhar seus podcasts, fazer crossovers e tal, e usar a hashtag dia do podcast pra tudo que você fizer. Isso. E pra celebrar o dia do podcast esse ano, nós fizemos uma camiseta exclusiva que nós batizamos de camiseta Podosfera. Olha, que está à venda agora na Nerd Store. Não está à venda na Nerd Store, está à venda na minha loja, você tem uma ideia, né? Nós dominamos tanto que eu vim aqui fazer jabá da minha própria loja de camisetas. É absurdo. Exato, absurdo a Nerd Store não ter comprado essa estampa. Isso aqui é absurdo. A estampa mais rodeda que você poderia encontrar relacionada a podcast, porque o Gui Della Coletta, que é o designer lá na nossa empresa, Radiofobia Podcast é Multimídia, fez uma estampa com as frases de abertura de alguns dos seus podcasts preferidos. Olha aí, que beleza. Exatamente, quem tá ouvindo pelo aplicativo já tá vendo a estampa. Quem não vai poder ver lá no post, a gente tem uma camiseta com as frases dos programas. Então tem as frases do Radiofobia, tem o Saudações Ouvinte Desocupado, tem o Alotênica, tem o Lambda Lambda Lambda do Nerdcast, tem o Raul da Cavalaria Geek, tem Ouvintes de Peso Univos do Papo de Gordo, tem o Entramos ao Vivo e em Definitivo do Peladinha na NET, tem o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite de vários podcasts, Minuto de Silêncio com seu Benfazejo os Irmãos, Saudações Musiqueiros de Plantão do Troca o Disco, Olá Coisas e Coisas do Grande Coisa e outras frases. Bem-vindo, bem-vindo. Ainda estamos começando mais um episódio. Então é uma estampa exclusiva da loja Radiofobia Aerocast Store. A Aerocast Store é uma loja de camisetas do Gabriel Toledano, que é fanzaço da Nerd Store. Ele é fanzaço do Jovem Nerd do Azaghal e fez uma loja de camisetas para honrar os ídolos dele, as referências dele. Então são produtos de altíssima qualidade que não ficam devendo em nada para as melhores lojas de camiseta da internet, inclusive da Nerd Store. Essa camiseta é uma grande homenagem aos podcasts e, ó, a gente tá agora no período de pré-venda que vai até o dia 5 de novembro. Esse período de pré-venda você pode comprar a camiseta com 15% de desconto. Descontaço, olha, irmão. Olha aí. Descontaço. 15% de desconto. Tá muito maneira, galera. Vai lá. Link no post pra você entrar na loja de camisetas Radiofobia Aerocast Store e garantir agora na pré-venda com 15% de desconto a exclusiva camiseta Podosfera, Liz. E voltando à vaca fria, afinal de contas a gente domina, mas nem tanto também aqui o negócio, não podemos mudar o que os ouvintes estão acostumados. Se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 21 minutos e 54 realidades paralelas. Muito bem, senhor Malfatti, mais uma semana, mais fotos dos nerds doando sangue para o nosso cacete de agulha, todo mundo aí salvando vidas, muito importante. Uhum. Obrigado aí a todos que mandam mandam sempre as suas fotos. Recebemos mais fotos de pessoas e menos fotos de carteirinhas. Isso é muito legal. É, por favor. Então, né, a foto da carteirinha, por favor, evite, como falamos no último programa. Temos aqui Alberto Camilo, Fernando Machado, Patrick Cruz, Carlos de Araújo Filho, Saul Souza, Jefferson Arcaro, Danilo Quezado, Vinícius Bretas e Viviane Areas. Muito obrigado a vocês que doaram sangue e salvaram vidas. E doando cabelinhos, a galera do Scalpo Solidário, temos aqui o Leonardo Campassi, a Carla Guimarães, o Gabriel Mota, o Helder Ferrari, Caroline Reis, Bela Gonzaga, Sofia Helena, Zula Matias, Natália Vangel, Henrique Ribas e Mayumi Oliveira. Agora, antes de falar aqui da arte dos fãs, Malfatti, eu quero fazer aqui uma reclamação. Eita, por quê? Eu quero fazer uma reclamação porque é o seguinte, eu já tô editando o Nerdcast há mais de 5 anos. Olha aí. A data de início de edição do Nerdcast pela Radiofobia, podcast multimídia, mais precisamente eu, mim mesmo, uhum, é 21 de setembro de 2012. Olha aí. Eu já editei mais programas desde que a minha empresa foi contratada do que Jovem Nerd e Azaghal editaram antes de me contratar. Olha, que beleza, hein? É, eu comecei a editar no 329, a gente já tá às vésperas dos 600. Caraca. Já teve 3 temporadas de Nerdcast Empreendedor, 2 de Nerdtech, tem os audiodramas todos que a gente fez, então eu já editei mais programas do que eles editaram antes. É verdade. E eu nunca fui homenageado em uma arte dos fãs. Nunca. Olha aí. Sabe, olha é um absurdo. Aí. Tem gente que acha que quem edita o Nerdcast é o Gaveta. E olha, gente, e nunca atrasa. Se o podcast sai sempre à meia-noite, é porque Léo Lopes já deixou prontinho na terça-feira. O Nerdcast, né? Ele fica pronto toda quinta-feira, no começo da noite, mando para Malfátio. E a publicação, ela está atrelada a fatores, como o post ficar pronto, o timing de alguma campanha, não é isso, Mal? Tem todos os fatores ali. Tem o fator indeterminado também, que é a aprovação dos chefes. Exatamente. Isso pode demorar de 1 a 72 horas. Exatamente. Exatamente. Agora, nunca atrasou. Antes de eu entrar nisso aqui, era tudo mato esse negócio aqui. É, verdade. Era tudo mato. O Nerdcast saía na sexta-feira à noite, saía no sábado, né? Ah, o que que tá acontecendo? O Nerdcast não tem. Ah, nós viramos à noite. Aí mandava aqueles negócios, aqueles disclaimer. Vamos dormir um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Nunca. Nunca mais. Nunca mais. Não, na verdade, a gente, não é que nunca mais atrasou. Atrasa de vez em quando, sim. Atrasa de RPG, que não sou eu que faço. É? Olha. E nunca fui homenageado. A gente tá aqui direto, eu e você, fazendo arte dos fãs. Nunca recebemos uma arte dos fãs aqui colocando Jovem Léo e Azafátio na leitura de e-mail. A gente nunca foi homenageado nisso aqui. Eu me sinto excluído. Por favor, gente, faça uma arte dos fãs do Léo Revoltos agora, porque não tem arte dos fãs. Exatamente. E do Mal também, jogando o seu tweet, que é muito legal. Isso. Temos aqui na arte dos fãs, já que a gente tem que falar desses caras que não desenham nós, a gente tem aqui Azaghal e Senhor K no bar, por Felipe Bombana. Muito legal, ele fez aqui utilizando as artes lá do Nerdcast Stories. Sim, ficou bacana. Temos também aqui Ozob por Renato Oliveira, que fez um Ozobinho aqui, bem bacana também aqui. Ficou muito bonitinho, gostei. Né? Bem bacaninha aqui, mastigando um palitinho. E tem também aqui o It por Gustavo Estevão, bem legal, eu achei esse desenho também. Ficou maneiro. Entre outros tantos que mandaram as suas artes aqui pro Nerdcast, continue mandando. Não precisa mandar meu não também, agora eu já não quero mais também. Já mudou de ideia. Já não quero mais também. É só pra reclamar, porque ninguém lembra do editor, né? Ninguém lembra da... Vamos lá. Juliana de Souza, 32 anos, funcionária pública federal e fotógrafa Joinville, Santa Cataralha. Olá, nerds. Este não é o meu primeiro e-mail. Não precisava disso, porque eu e o Malco estamos aqui. A gente aceita qualquer coisa. É, essa regra já acabou. Já acabou essa ditadura. Eu, como típica criança dos anos 80, tenho diversas histórias de sobrevivência. Sim, nós sobrevivemos à bala soft, Malfatti. É verdade. Isso é a maior sobrevivência de todas. A gente não morreu chupando bala soft. A gente não morre nunca mais. Desenvolvida pra engasgar criança. Pra matar mesmo. Ali. É. Porém, escrevo para contar uma história de burrice. Eu só percebi isso depois que eu cresci. E, ao mesmo tempo, sobrevivência. Eu e meu primo tivemos a brilhante ideia de brincar, de jogarmos pedras um no outro. É saudável. Que saudável. Coisa bonita, né? Vamos brincar de jogar pedra. Vamos brincar de Maria Madalena? Vamos! Vou pegar pedra pra jogar. Nos posicionamos a mais ou menos 20 metros é longe, hein? Tem que ter uma mira boa. Tem que ter um bracinho. Tem que ter um bracinho de jogador de beisebol. 20 metros de distância e o objetivo era acertar o outro com pedras. Pedras pequenas, tipo brita, tá? Só pra pegar no olho. É, uma brita daquela no olho só cega, mais nada. Até aí tudo bem. Entretanto, no meio da brincadeira, meu primo pegou um pedregulho gigante, estilo paralelepípedo, e arremessou contra mim. Óbvio que justamente esta pedra acertou o meu pé e fez um buraco entre o dedo mindinho e o anelar. Entrei em casa sangrando e disse pra minha mãe que eu tinha pisado num pedaço de arame no terreno do vizinho. Nosso vizinho tinha um terreno baldio enorme. Afinal, não poderia dizer que concordei com a ideia do meu primo jogar pedras em mim. Chegando no hospital, a primeira coisa que o médico disse era que eu teria que tomar a vacina pra tétano. Aquela maldita vacina doía pra cacete. Eu que não sou tola de levar uma agulhada sem motivo, acabei então contando a verdade. Ah, porque se fosse arame, teria que tomar antitetânico. É verdade. Né? A vacina de tétano ainda dói? E a vacina pra paralelepípedo, então? Imagina como deve ser. Eu acho mais impressionante dessa história foi o primo dela jogar um paralelepípedo a 20 metros de distância, né? Não, esse moleque deveria se inscrever pro arremesso de peso nas Olimpíadas. Porque, por favor, vá representar o Brasil, ganhar essa medalha pra gente. Como estávamos no hospital, minha mãe não brigou comigo, levei os pontos, ficou tudo certo. Grande abraço, Juliana. Valeu, Juliana, valeu. Pedro Henrique, 25 anos, atualmente vagabundo. Olha aí. Betim, Minas Gerais. Olá, não é meu primeiro e-mail, senhora Zagal. Relaxa, acabou a ditadura. É. Façam a arte dos sonhos da gente falando fim da ditadura, fazer uma tá passeada. Né? Liderando uma passeada. Exatamente. Bom, minha história começa quando eu era uma criança no interior de Minas. Eu tinha muito medo de fazer minhas necessidades no banheiro, pois relatos de cobras saindo do vaso sanitário eram frequentes. Meu Deus, onde ele morava? Então decidi fazer minhas necessidades na rua. Sim, na rua mesmo. Que bonito. A casa onde eu morava era a penúltima casa da rua, que era uma saída da cidade. Então era bem deserta. Na última casa tinha uma mini fazenda com alguns cachorros. Um dos cachorros se chamava Perigo. O próprio nome já deixa bem claro para os desavisados. É. Em um dia eu estava fazendo as minhas necessidades quando ouvi um latido alto perto de mim. Sem saber como reagir, a princípio travei todo. Quando consegui reagir para sair correndo, senti pontas afiadas e quentes na minha bunda. Sim, o cachorro havia mordido minha bunda. Meu Deus! Por sorte, foi apenas um raspão e consegui correr para dentro da casa. Tenho a impressão de ter escutado o cachorro rindo. Ah, tipo o Muttley. Sim. Prefiro pensar que seja apenas uma impressão dada pelo medo. Bom, depois desse dia, eu passei a fazer as minhas necessidades de cócoras no banheiro, pois poderia ver se a cobra chegasse. Isso até o dia que me contaram histórias de vasos sanitários que... Nossa, ele ficava de cócoras. Nossa, em cara, isso cima é um perigo. Do vaso. Cara, Jesus, isso é um perigo. É um perigo. Isso é filme de terror, bicho. Nesse caso, a cobra no vaso é o menor dos perigos que você corre. Exatamente. Alessandro Gomes, 31 anos, analista de tecnologia da informação, São Paulo, Capitólio. Olá, nerds, esse não é... Ah, de novo, não quero saber. Ouvindo o Nerdcast 589, não pude deixar de ficar um pouco chocado com a história do Gaveta, que teve sua testa perfurada por uma famosa TV de tubo. Inclusive, o Gaveta tava com uma foto esses dias no Facebook, onde ele tem um esparadrapo na testa. É uma foto que imagino seja após o acidente. Isso. Exatamente. Quando eu tinha cerca de 4 ou 5 anos de idade, não me lembro bem ao certo, tive um acidente muito parecido. Estava com minha mãe em Campo Limpo Paulista, não lembro exatamente a circunstância, mas era um lugar longe de tudo. Era de noite e minha mãe estava deitada em uma cama de casal dessas antigas, de madeira maciça, que tinha os pés particularmente quadrados e pontudos. Lembro perfeitamente que ela assistia alguma coisa na TV e eu pulava e brincava pelo quarto como uma criança que era. Em um dos meus pulos para frente, caí em pé num tapete que escorregou, fazendo com que eu caísse de testa com toda a força numa das quinas pontudas da cama. Ai, caraca, velho. Que perfurou a minha testa. Meu Deus. Minha memória desta cena é parecida com a do Gaveta. São flashes entre minha mãe Jesus. Me pegando no colo e correndo pro carro pra me levar a um hospital. Ela gritava pra que eu não dormisse, mas eu não estava totalmente consciente. Lembro de flashes de enfermeiros e médicos médicos me colocando numa maca, colocando um pano por cima da minha cabeça, Jesus, e aplicando injeções, cara, que eu imagino terem sido anestésicos. Meu Deus! Havia bastante sangue. Eu não tenho memória de semanas depois desse acidente e, sinceramente, preciso perguntar pra minha mãe hoje o que houve, mas claramente não tenho nenhuma sequela e, infelizmente, nenhum superpoder associado à cama seria ou ao tapete. Maneira. Aliado ao tapete, seria ótimo, né? Ficou apenas uma cicatriz sutil no meio da testa e a história bizarra. Um grande abraço a todos e continue com um ótimo trabalho. Cara, esse negócio de rachar a testa quando é moleque. Ô, Léo, você tem algum momento da sua infância que você se acidentou e você só lembra em flashes também? Eu tenho, cara. Eu tenho, sim. Uma vez o meu pai me deu uma zarabatana de brinquedo. Puta que pariu. Sabe o que é uma zarabatana? Que é um negócio que você assopra, bota o dardinho dentro e... Sim, faz aquele chumbinho. Faz aquele fum, assim, assopra e sai, sim, o dardinho. Só que era a zarabatana de plástico com alvo plástico e os dardinhos que tem aquele negocinho que gruda na ponta, sabe? Que tipo... Ah, ventosa. Ventosinha, exato, ventosinha. Sim. Só que pra você colocar, ela tem um bocal e você bota esse bocal, fica que nem assim um bico de trompete, né? Sim. Aí você assopra e aí esse bocal solta. E aí eu acho que em vez de botar no bocal, eu botei direto o cano dentro da boca, minha irmã veio na frente e bateu, ai, com a mão, aí o cano varou na minha nuca, assim, por dentro, óbvio que... Meu Deus do céu! É, e aí eu tenho... Acho que essa amidalite que eu tô aqui agora é resquício dessa zarabatana na garganta que eu levei há uns 40 anos, mais ou menos. Zarabatana tá cobrando o preço agora. Agora tá cobrando, eu tô com essa amidalite maldita aqui com essa voz. E você? Eu tenho também, na casa da minha avó, meu avô, ele teve 7 filhas, né? Depois que todas as filhas cresceram e foram embora, ficou muitos quartos vazios lá na casa dele, que é uma casa grande. Sim. E aí, quando os netos nasceram e começaram a brincar na casa da avó, a gente tinha o costume de pegar colchonetes e forrar uns quartos vazios que tinha lá. Uhum. E depois ficar pulando nesses colchonetes que ficava dentro do quarto vazio. Perfeito. E usar uns colchonetes também como escudos, né? Pra ir um pra cima do outro. Sim. Numa dessa cruzada que eu fiz com meu primo, eu caí em cima do braço e tive uma fratura exposta. Aí, a partir daí, são só flashes. Deu caindo, aí eu no carro, com a minha mãe segurando meu bracinho, todo sangrando. Yeah. E meu último flash desse momento é eu comendo estrogonofe no hospital. Eu não sei por quê. E desde esse dia eu adquiri o gosto pro estrogonofe, porque eu acho que tava muito bom. Viu, essa fratura exposta que você falou agora, me lembrou o episódio piloto de Rick and Morty, aquela hora que o Morty cai do penhasco e quebra as duas pernas. Ah, sim, foi, sabe, basicamente o que aconteceu com o meu braço. Eu acho que a gente deve fazer a mesma coisa agora. Pega essa arma interdimensional que você... Pega o Portal Gun. Pega essa Portal Gun sua aí agora. Portal Gun, vamos abrir um portal. Abre um portal nessa parede aqui do lado agora, por favor. E vamos dar um vazare? Vamos vazar. Porque a gente falou tanta merda nessa leitura de e-mail que eu não sei nem se a gente vai estar aqui semana que vem. Vai que os caras voltam, pelo menos a gente fica numa outra dimensão e nós não vamos nem saber o que aconteceu. Uma dimensão onde Azaghal e Jovem Nerd voltaram a trabalhar. Voltaram a trabalhar e o seu tweet estourou de audiência e a minha camiseta estourou de vendas. Esgotou. Acabou. Tchau. Beijo. Tchau. Caraca, 3 temporadas agora. Acabou de terminar a 3ª temporada. Vai saber quando volta o próximo. Nunca sabe. Mas essa nova parada das séries não terem que voltar... No dia certinho. Certinho todo ano. Eu acho até positivo, porque pelo menos quando vem, vem bom, né? Sim. Quando é muito industrial, tem que voltar todo ano e fazer 24 episódios. Acaba que, né, fica... Uhum. Desgasta muito rápido. Imagina, né? Simpsons ainda tá uma maravilha. Teve uma abertura do Simpsons. Simpsons com o Rick and Morty. É, exatamente. O Harold mugiu aí, de raiva. Não, cara, eu tenho um problema muito sério com os Simpsons. Muito sério. Os Simpsons é um desenho animado, mas ele é de uma caretice impressionante. É claro, muitos não vão concordar comigo, mas eu acho até ofensivo quando se trata de desenho animado, quando você tem a capacidade para mostrar algo extraordinário, da forma mais barata que se conhece, e aí você faz a mediocridade. Em Rick and Morty, nós encontramos o extraordinário, e para adultos. Sim, é claro, uma criança de vez em quando pode querer assistir, mas não, não é recomendável, porque tem muita maldade no desenho. E desenho animado é de um potencial que somente nessas últimas poucas décadas é que os americanos finalmente colocaram a mão na consciência e repararam que sim, há possibilidade de contar histórias extraordinárias, com palavrão, com sexo, com violência, mas com muito conteúdo. Tom e Jerry, lá atrás, décadas e décadas lá atrás, era extraordinário, porque ele conseguia mergulhar no absurdo. Ele tinha esse poder. Rick e Morty também tem esse poder, só que com esse adendo que também é extraordinário, que é para adultos. É o melhor dos dois mundos, na verdade, o Rick e Morty. Eu acho um excelente exemplo do que o desenho animado pode aceitar. Ele pode aceitar muito mais facilmente o absurdo do que um seriado de carne e osso, por exemplo. Se Rick e Morty fossem representados por atores de carne e osso, muitas das situações ali seriam consideradas ou ridículas ou impossíveis. Sim. Como é desenho animado, eles estão livres. E aí podem sim ser originais, cara. É isso que eu tô falando. Enquanto uma série tá lá há mais de 20 anos falando sobre a mediocridade, a outra em 3 anos tá falando sobre o extraordinário. Olha aí, caraca. Caraca, como a gente poderia gravar esse programa sem nada? Seria impossível. O cara, é só um cara cool desse jeito consegue falar que Simpsons não é cool. E você fala assim, tudo bem, Harold, concordo. Só tá obedecendo aqui. Ai, ai. Até mesmo Futurama é careta, cara. Até mesmo Futurama, que é a coisa mais próxima. É verdade. Olha só, o Simpsons tem uma... É um pouco mais careta. Se você comparar... Porque, Harold, também 20 anos atrás, o Simpsons era uma coisa muito inovadora. Transgressora, né? E transgressora. E o que aconteceu? Isso escalou com o passar das décadas e você foi tendo coisas mais transgressoras ainda. South Park, Family Guy e agora Rick and Morty, entendeu? Você tá dizendo que o Simpsons é tipo a Xuxa? Sei lá, cara. Eu quero dizer o seguinte, é que o Simpsons, ele... Tá dizendo que o Simpsons já teve seu tempo. É isso. Não necessariamente. Tô dizendo que tiveram coisas mais transgressoras que os Simpsons, que falam mais com a atualidade do que os próprios Simpsons. Ele tá dizendo, na verdade, que não é a transgressão, é a possibilidade infinita que eles se recusam a abraçar, até no Futurama. No Futurama, eu acho que até faz mais sentido. Uh-huh. Porque é uma ficção científica, você tem os planetas infinitos pra explorar e viajar, e eles acabam se limitando a uma mitologia que eles criaram e que não muda muito, entendeu? E se você perguntar, você gosta de Futurama? Eu gosto de Futurama, curto, claro. Tem episódios fantásticos, aquele da névoa, que é Deus. É, sim. Mas se você perguntar, qual que você prefere? Eu prefiro Rick and Morty 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. E com 3 temporadas só, como o Harold falou. Ele é muito mais complexo, né? As histórias são muito mais complexas do que qualquer coisa que o Simpson já fez, eu acho. Mas Rick and Morty foi feito agora que a gente tem como assistir e reassistir as coisas, né? Pra TV, exato. Até um tempo atrás, isso não funcionava, né? Não dava pra ter uma história... É engraçado, você tá falando isso, eu tava comentando isso outro dia. O Rick and Morty é uma série que não dá pra você ver de uma vez só e você vai sacar... Não dá pra sacar tudo. Se você é um humano e você sacou tudo, parabéns. Batendo palma, não sei da dimensão que você é. Não tem como. Não, é primeiro que é uma metralhadora de referência, né? Assim. Eu me sinto o Neo, espetado, e recebe o... Holy shit, sabe? É muita informação vindo de uma vez só e tudo, não dá pra captar. Assim, acho que nem vale a pena a gente ficar nesse programa falando nesse episódio. Teve uma referência, fulano, assim, porque é 1 milhão. É 1 milhão de fazer referência a tudo que posso imaginar, cara. Exato. Tem um episódio que o cara fala do Pernalonga. Isso eu anotei pra falar, inclusive. E o piloto, inclusive, eu revi, né, a série pra gravar esse Nerdcast, as 2 primeiras temporadas. O piloto, de longe, não é o melhor episódio, mas é o episódio que tem de tudo. Ele é o filme Rick and Morty. Ele realmente é o piloto no sentido de eu vou entregar tudo que essa série pode ser já no piloto. Exato. É inacreditável, porque é engraçado. O primeiro episódio, ele começa o Rick indo no colégio. Não começa com o Rick sequestrando o Morty, mas depois disso, ele vai no colégio e ele sai do colégio pra fazer a missão. E aí aí fica aquela impressão que aquele universo maluco não é normal para as pessoas comuns. Uhum. Que você ainda não foi apresentado a isso. É. Né, o Rick entra no colégio, o Morty tá lá conversando com a Jéssica e ele... Morty, eu preciso de você, assim, lá, e puxa ele pra fora. E aí eles abrem o portal num beco. E aí fica essa impressão. Ah, que é isso, é uma parada meio secreta. Sim, ainda. Sim. O mundo não conhece. Ninguém vai falar abertamente disso, né? Não, meu avô foi dar uma volta, né? Só que aí nesse mesmo episódio, depois que eles vivem a aventura maluca deles lá, eles voltam com o portal dentro da lanchonete do colégio. É, exato. E aí, você veio do portal. Mano. Ah, garota, você acabou de sair de um portal, né? É, porque minha Ferrari tava lavando. Quer dizer, e nesse mesmo episódio, ele começa low profile e passa por um absurdo que você acredita que as pessoas normais da sociedade não vão entender, mas nesse mesmo episódio ele já distorce isso. Exatamente. Ele fala, não, isso aqui, ó, ele saiu de um portal no refeitório do colégio, situação normal de terça-feira. Exatamente. Toda vez, quando volta o Tiny Rick, quem é esse aluno novo? Você fala, eles vão inventar uma desculpa, é meu vô num corpo clonado de uma criança de 13 anos. Exato, fala logo. Não, o Mr. Vagina fala, not related, né? Mr. Vagina, not related. Ele fala, olha, ele quando vai expulsar o Tiny Rick do colégio, ele fala assim, olha, não tenho problema nenhum com você ser um idoso de 80 anos num corpo de um adolescente de 13. Estou aqui pra julgar. Exato, exatamente. O problema é você ter matado o nosso professor de educação física e uma porrada de vampiros que a gente não pode tolerar, sabe? Exato. Então, eles convivem com o absurdo. É isso, né? Sim, é normal isso. Então, eu acho até interessante porque as pessoas adoram fazer as teorias sobre Rick and Morty. Sempre internet, caralho. É muita teoria. E eu acho que quem tá escrevendo essa série não tá tão preocupado não. com uma história grandiosa por trás de tudo. Até tá fazendo. Mas eu acho que não é o foco. Nunca foi. Pelo menos nas primeiras temporadas, você vê as primeiras e vê as últimas, as primeiras eram muito mais desconexas as histórias. Uhum. É por isso que flerta com nonsense muitas vezes, né? Vai... Pra caralho. É muito mais pela graça do que necessariamente pela lógica. Mas você sabe o que eu achei legal nessa lógica? É o seguinte. Todo episódio é uma aventura louca, né? Através de dimensões, o espaço, etc. Outros planetas e tal. E uma história completamente desconexa com a outra. Mas o fio condutor que vai se conectando episódio após episódio é a vida mundana da família. Por mais que troque de dimensão e o caraca, você vai notando uma progressão da trama familiar, né? Você vê, primeiro você vai começando aprendendo. Assim, não é só a aventura pela aventura. Você vai gostando, conhecendo o background dos personagens e vai entendendo eles e por que eles pensam assim. Você vai entendendo que o pai engravidou a Beth quando era adolescente e aí casaram por causa disso, tiveram filhos não programados e que... Porque o pneu furou a caminho da clínica de aborto. E que o Rick sumiu dessa família, ele acabou de voltar, etc. Você vai pegando seus pequenos nuances e o casamento não tá maneiro, e isso vai evoluindo pro divórcio, etc. Isso. Então, você vai ver, se você juntar, costurar todos os episódios, você vai ver uma progressão de uma história familiar. Assim, o divórcio que o Rick força a acontecer. Exatamente. Ele arquitetou um divórcio. Não, mas eu acho interessante notar que é um embate entre o ordinário e o extraordinário. Exatamente. Coisa muito importante na série. Rick fala, e não é só uma vez, sei lá, fala umas três vezes ao longo desses anos todos, que o que você está fazendo não é importante. Exato. Isso que você está fazendo agora, que você está me dizendo agora, já foi feito, já foi dito, nada disso é importante. O Rick, claro, por conta de toda a sua experimentação e experiência, né, com o multiverso, vê que aquilo se repete interminavelmente. Exato. Não só com ele próprio e suas cópias, né, suas versões alternativas, como também com a sua família. Então aquilo é uma novela, vale a pena ver de novo. Ele não aguenta mais aquilo. E de fato, né, se você testemunha algo extraordinário, você depois vai mergulhar no mundano, para ele deve ser realmente impossível aguentar aquilo. Exato. Nós achamos isso interessante porque nos acostumamos a lidar com essas coisas do dia a dia. Para nós, a família é importante. Então, para nós é relevante aqueles roteiros, aqueles acontecimentos em Rick and Morty, mas não para o protagonista. Mas então por que o desgraçado tá preso naquela família? Mas ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. É isso que ele não aceita. Ele não nega, ele não consegue aceitar isso. Mas ele gosta. A família, por incrível que pareça, é a única coisa que mantém, por mais mudando e chato aquilo. Você vê, no primeiro episódio, olha quando você vê de novo ajuda. No primeiro episódio, eu não sei se é Summer ou Mori fala, ah, vô, me ajuda com o dever de casa. Ele, ajudo, não faça. É, exato. E aí depois você vai... É o primeiro episódio que ele fala pro Mori que a escola não é importante. Exato. E aí depois quando você vai entendendo a mente do Rick, você vai vendo realmente que merda é isso, que você tá perdendo tempo na escola. É, tem um episódio que ele vai fazer o Inception no professor de matemática. É demais. Porque ele quer que o professor dê 10 pro Mori. O Mori poder fazer mais aventuras com o Rick. Exato. E o Mori pergunta, caralho, Rick, se você perdeu tanto tempo desenvolvendo esses aparelhos de Inception, por que você não me ajudou a fazer o dever de casa? Ia gastar menos tempo, né? Exato. E ele era esse não caso. E aí é muito engraçado essa cena, porque o Mori fala assim, ele vai explicar como funciona, né, o dispositivo. Ele fala, é tipo aquele filme Inception, só que talvez fazendo sentido. Exatamente. E aí o Mori fala, não, Inception é um filme bom. É, e faz sentido. Aí o Rick fala assim, Mori, você não precisa me impressionar. É muito bom, cara. Mas eu acho que dentro de todo esse extraordinário, justamente a família acaba mantendo ele com o pé no chão. Mas ele no final da segunda temporada e no início da terceira, arquitetou um plano mastermind maluco pra tirar o Jerry da família. É. O plano todo dele foi pra tirar o Jerry da família. Ele não gosta do Jerry. Ele não gosta do Jerry, mas ele gosta dos outros. No final, da terceira temporada, eles estão naquele planeta pequeno, que é muito bom, o cara tá de longe assim. Quando eles acham o planeta pela primeira vez, ele olha, esse planeta e aí, não parece a Terra? Eu moro ali, não tem a África, né? Aí eles aceleram, ele bate no planeta. Pum, ele, porra. Eu não esperava que ele estivesse tão perto, caralho. Isso me lembra piada de Top Secret, cara. Que quando você tem aquele comandante nazista... É, pode crer. O telefone tá em primeiro plano na câmera. Ele tá em primeiro plano. E o cara tá lá no fundo do cenário. E o telefone, como tá em primeiro plano, tá gigante. Quando o cara vem atender o telefone é gigante. Exato, pode crer. No Top Secret, essa piada era recorrente, né? Tem o cara da lente de aumento, né? Da lupa. É. O cara tá olhando com o olho gigante. Quando ele tira a lupa, o olho é gigante. Do relógio de pulso. Cara, são, ele olha, aí a câmera dá um close no relógio, assim, 5 para 4. É quando sai, abre o ângulo, assim, um relógio gigante no braço do cara. Caraca, agora que vocês falaram, né, o cara repetiu a mesma piada 3 vezes, né, cara? Só isso, né? É muito louco. What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down! O que eu acho interessante é como o próprio extraordinário que o Harold escreveu muito bem, ele vai escalando, ele não te atropela. Ele vai escalando, você vai conhecendo esse mundo de alienígenas e seres multidimensionais, e aí, de repente, tem o episódio genial da Poção do Amor, do Mori. Esse episódio onde... é um dos top 5 do Rick. Então, esse... Exato, porque ele muda tudo. Top 3, vai. Ele muda tudo, cara, porque quando o Rick destrói com a acaba destruindo o mundo, né? Que todo mundo virou monstro, os Cronenberg e tal. O primeiro cara a chamar os monstros de Cronenberg é demais, né, cara? Cronenberg Rick, Cronenberg Ron. Cronenberg Dimension, sei lá. E aí? Porque é uma loucura, porque assim, eles em momento nenhum escondem que eles, os personagens sabem que são um desenho, um show pelo menos. Eles quebram a quarta parede o tempo inteiro. É, né? Porque além de... Porque só o fato de chamar os monstros e a dimensão de Cronenberg já é uma, né, uma abstração de que eles, né, eles não tão, é que eles sabem que são alguma coisa presa em outra, né? Que eles não são... É, existe uma teoria de que o Rick sabe que é um desenho animado. Mas isso daí, vamos falar talvez no futuro, eu acho que é interessante falar mais sobre esse episódio, que é realmente... Sim, com certeza. É a fundação da série, sinceramente. Exatamente, porque aí ele fala que vou consertar aqui essa merda toda, segura aí. E aí você vai pra cena aqui, onde tá tudo lindo e... Primeiro que, assim, é tudo tão simples pro Rick, ele é uma super mente que realiza as coisas em segundos. Sim. Tipo assim, o nego reclama, ah, porque você não pode fazer? Ele, ah, não quero. Aí a pessoa, porra, não custa nada. Ele faz em segundos. Não é uma parada que dá trabalho pra ele. Exato. Olha só, ele nessa temporada, na primeira temporada, ele tem um elemento que já não tem mais nas últimas, que ele era um pouco mais Dr. Brown, assim, que ele tem alguma coisa sempre dá errada. É. Ele planejava um negócio, mas não era exatamente o que ele planejava. Agora não, ele quer produzir um canhão do tamanho do planeta Terra, ele produz. Antes tinha sempre um erro, sempre tinha uma pegadinha. É que ele fala, né? Ele faz uma poção do amor e fala, não tem nenhum efeito colateral. Não, vai, tá tranquilo. Aí quando o Mori sai, ele, ah, não ser que ela esteja resfriada. É, exato. E ele não considera nada demais, né? Isso destrói o mundo. Mas mesmo depois, quando ele vai tentar melhorar, ele piora. Ah, não, faltou um animal. É, ele aqui, vai piorando, é. Vira depois louva-a-Deus, depois vira os Cronenberg. E aí o Mori convence o Rick a fazer lá o soro, né? O Rick fala, Mori, eu vou precisar do seu DNA. O Mori abre a calça e o Rick fala, pelo amor de Deus, isso aqui não é Game of Thrones, eu quero um fio de cabelo seu. Caraca, é muito bom. É... O Rick and Morty, ele tem essa característica dele, pega uma piada que já é engraçada e ele extrapola depois ela vai escalando dentro dela mesmo. O Inception teve isso, que era o Inception. Desse episódio teve do perfume, que ele fica ficando cada vez pior, né? Mas tem um detalhe muito importante, que é quase que a regra de ouro de desenho animado. Tudo volta ao normal no final, por isso que eu detesto Simpsons, sabe? Essa mania de zerar o tempo que eu não aguento. Em Rick Morty, isso não acontece. Pensa que no final do episódio, ele vai consertar tudo. E o final do episódio é interessantíssimo, né? Porque parece que ele consertou. Exato, porque ele chega, Rick, você realmente consertou tudo. Parabéns. A gente pode combinar de não tentar imitar o Morty, porque tá meio patético você tentar. Eu não tô imitando. Ele não tá tentando e tá meio esquisito? Só pra... Eu imitei uma vez, eu desculpo. E aí, tudo voltou ao normal. E de repente eles explodem, cara. É caralho, muito cara. Chocante, cara. É aquele é gráfico, sangue, né? Na garagem inteira. Ah, eu disse, what? O olho pendurado, cara. Eu disse, o que tá acontecendo? Aí vem o portal e aí eles surgem. E olha só que foda. O Rick diz, achei uma realidade igual a nossa. Onde eu curei tudo. E a gente morreu logo agora. Puta que pariu. E aí o Rick... Aproveita que a gente só tem umas 3 ou 4 dessas. É, né? Exato. Não, e o Mori fica fudido com essa concepção. E ele fala assim, olha, me agradece por ter feito tanta merda, porque senão nós seríamos esses caras, os que morreram. Puta que pariu, caralho. É surreal, cara. E aí começa aquela música, e o Mori com aquela cara, o espírito completamente destruído, enterrando o próprio corpo. E aí você vê, cara, lembrou muito o final do Matrix, quando o Neo olha pra realidade da Matrix, todo mundo vivendo as suas vidas normalmente, e o Neo sabe que aquilo tudo é uma simulação, que aquilo tudo é falso, sabe? Quando ele tá de... É muito maneiro esse momento que ele tá andando pela cozinha, olhando os pais, olhando a irmã. Exato! E eles não são mais. Não são eles mais, cara. Não são eles. Ele sabe, ele até lembra, os meus pais de verdade estão lá num futuro Mad Max maluco. É, exatamente, cara. Mas essa cena é tão fantástica de a vida mundana acontecendo em volta dele e ele ali sabe a situação onde ele está. Não é mais a vida dele, cara. É genial, cara. E esse episódio é uma coisa inacreditável. E ele abre a porta multidimensional verdadeira do Rick and Morty. Aí você fala, é isso, né? Aí começa o maior recurso da animação, que é as dimensões, né? As múltiplas dimensões. Acho que é o recurso mais usado da série, né? Que é onde você abre um leque de infinitas possibilidades. Sim. E já dito por eles, sem viagem no tempo, porque isso é muito complicado, já não basta as múltiplas dimensões. Já não complicado o suficiente. Tanto que tem um episódio que o Rick vai pegar pizza numa outra dimensão e vem muito rápido. E ele ainda fala, isso aqui não foi viagem no tempo, não. As pizzas estavam no balcão. Não, ele fala, as pizzas estavam no balcão numa dimensão que está no horário de verão. E que a loja estava aberta. Porque a pizzaria estava fechada na dimensão deles. Ele não voltou no tempo para pegar a pizza. Exatamente. Muito bom, cara. What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down! E aí, tipo assim, esse conceito vai escalar uma parada inacreditavelmente foda, que é a cidadela dos Ricks. Que é justamente, né, aquele centro, um hub multidimensional, onde um monte de Ricks e Morris se reuniram, cara. E aí você começa a pirar, porque teoricamente você segue os personagens e você tá afeiçoado a eles, porque você acha que eles são especiais. Eu lembro, o Harold vai lembrar... Mas ele tenta destacar como os personagens, o Rick e o Morty, do 137, como Rick and Morty especiais. Parece, mas aí eu acho que isso começa a ser desconstruído com o passar do tempo. Mas na terceira temporada, várias vezes, eles reafirmam. Tem uma hora que o Morty fala que o Rick dele é melhor que os outros Ricks. Então, mas essa é a visão dele. Não, quando o cara consegue matar todo mundo e teleportar a cidadela pra dentro da presídio, provou que era, é, ele provou que é melhor que o outro, né? É bom, veja, não quer dizer que o Rick que nós conhecemos seja o primordial, aquele que originou. Não, não existe essa de o Rick primordial. É, exato. Eu acho que não existe, concordo, não existe Rick primordial, nem Mori primordial. Exato. Todos eles são cada um da sua dimensão, cada um da sua terra. Sim, sim, sim. Mas o interessante no nosso Rick, vamos dizer assim, né? No nosso universo C-137, é que ele não quer nada com os outros Ricks. Eu acho, ele é, como foi dito, né? Ele é desinteressado, ele acha aquilo um tremendo de um saco, ele é um anarquista. Por que que ele vai contribuir para construir um governo dele com ele mesmo, né? Esse Rick é, de fato, diferente. Não quer dizer que seja primordial nem nada disso. O interessante é que os outros Ricks que formaram essa sociedade, claro, já logo de início, formaram uma sociedade doente, né? Extremamente doente. É um ego inflado. É um ego inflado à enésima potência mesmo, né? É infinitamente idiota o que eles fazem ali. Talvez haja um interesse de, a partir daquela organização, criar uma organização maior pelo multiverso. Nós não sabemos disso. Por que há essa intenção? Há uma intenção por trás dessa organização? Eu imagino que sim. Só que em capítulos posteriores, até mesmo na terceira temporada, isso é bem mostrado, a sociedade é doente sim. Porque Ricks tem que trabalhar de lixeiro a presidente. Sim. Uhum. Ficam trancafiados em guetos. É. Não, tem aquele biscoito com a emoção, né? Simple Rick. Simple Rick. Ele é foda. Ele é foda, 60 iterations off the central finite curve, there's a Rick that works more with wood than polarity plating. His name is Simple Rick, but he's no dummy. He realized long ago that the greatest thing he'd ever create was his daughter. I love Daddy! We captured that moment. We run it on a loop through Simple Rick's mind. And the chemical that makes his brain secrete goes into every Simple Rick Simple Wafers wafer cookie. Come home to the impossible flavor of your own completion. Come home to Simple Ricks. O conceito do biscoito é demais. mas é uma maneira de você doutrinar as pessoas, né? Põe um biscoitinho e tem esse sentimento, sabe? Nesse episódio mesmo tem uma parte excelente que o Rick fala: corra, Mori! E aí um dos Mores tenta correr, começa a correr e ele fala: você não! tipo assim, é muito maneiro, porque toda hora eu ficava tentando imaginar que a série ia realmente jogar a gente pro lado em que nada é especial, nem, apesar de vocês estarem falando, né, realmente esse Rick, ele é diferente, talvez ele não seja especial, mas diferente de todos os outros, né? Afinal, ele é só mais um de infinitos Ricks, porque tem uma hora que o Rick fala assim: ô Mori, não liga não, e alguma coisa assim, essa não é nem a minha Summer original. A Summer, que a gente viu isso acontecer, óbvio, né? Todo o resto da família não é a original deles. Summer? Como assim? Isso é quando ele invade a cidadela, tá fazendo... O outro Rick tá fazendo a Summer de refém, ele fala: ah, mas essa nem é a minha Summer. Exato. Porque não é, porque eles mudaram de dimensão. Exato. Tem um episódio agora das memórias esquecidas do Mori. Uhum. Dos dois, do Rick e Mori. Nesse episódio dá a entender que eles mudaram mais de uma vez de dimensão. É. Então... Teve uma dimensão que eles acabaram... Por causa do problema dos esquilos. É, eles viram aí. Porra, Mori, vão ter que mudar a dimensão de novo. Eles tinham esquecido. E aí, olha só, aí que vem uma das teorias maneiras, que é sobre o Evil Mori. Isso. Que aparece nesse episódio da cidadela e tal, pela primeira vez. E aí, olha só que interessante. A teoria é: ele sumiu da família 20 anos. Então ele não viu o Mori nascer. O Mori tem 14 anos. Né? Ele acabou de voltar pra família. E aí, tem um episódio em que. Eu acho que é esse episódio em que o Rick tem uma memória do Mori bebê. Sim, ele brincando com... memórias dele e uma delas é o Mori bebê. É o episódio que o Rick do mal lá tá revisando as memórias dele pra transferir o conhecimento pra ele. E aí ele chora vendo essa imagem. Do Rick do Mori bebê, sim. E aí você, porra, mas ele não conheceu o Mori bebê. Ele é... Então, talvez essa seja outra dimensão onde ele esteve com a família, o nosso Rick. Então, quando ele apareceu de volta pra família, ele estava trocando de dimensão. Então, a dimensão que a gente conhece como primária não é a C-137. E o Mori que a gente começa a assistir desde o primeiro episódio não é o Mori C-137. Apenas não. O Rick é o Rick C-137. Eu acho que não. Porque... A dimensão que a gente entende como a nossa, que não é a nossa, mas que a gente entende como a nossa terra, ele é o Rick C-137. Ele diz: eu sou o Rick da C-137. verdade, quando ele vai preencher o formulário lá, Mas o Maury também se identifica como o Maury da dimensão... Ele acha que ele é, mas não é. Ele acha que ele é porque ele tá repetindo o que o Rick fala. É, porque quando ele vai entregar o Jerry Jerry ele não bota a dimensão do Jerry. Exato! Ele bota a dele, C-137, e a dimensão do Jerry. Peraí, ele esse, fala, mas esse Maury, que é, tipo, esse Rick, o anarquista, então ele pode ter perdido a família na dimensão dele e veio pra dimensão C-137, sei lá, que é a dimensão onde o Rick abandonou a família. É muito complexo. Não, pode ser que o Morty seja na C-137 e ele fica dando outro nome pra ele, né? Não, veja, o importante aqui é que a gente só tá falando de tudo isso pra tentar justificar a existência do Evil Morty. Exato. Que o pessoal das teorias aí acha que na abertura aparecem várias cenas que são dos desenhos que aparecem na temporada. Nem todos os episódios aparecem em todas as temporadas, né? É, tem algumas cenas que nunca aparecem. E a primeira cena deles correndo num deserto, onde o Rick pula num portal no chão e deixa o Morty pra trás, e os bichos vão pular atrás do Morty, tem gente dizendo que esse é o Morty original daquele Rick, que ele viu nascer, cresceu junto, e de alguma forma foi deixado pra trás e virou o Evil Morty. Então, baseado nessa cena, aquele Morty morreu. Pode ser, pode ser. Exato. Mas o fato é que, juntando tudo, pode desconectar isso do resto da teoria, mas a galera acha que o Morty bebê é o Evil Morty, porque de alguma forma foi abandonado pelo Rick. É muito difícil, porque a gente não sabe o nível de extrapolação que eles vão trazer na próxima temporada. Sim, porque na primeira o Rick era um cara normal, vamos dizer assim, um organismo normal, uhum. E nessa última temporada ele é um ciborgue. Exato, é verdade. Que o braço vira uma armadilha maluca de puxar a arma da mão dos outros, e que a pele é elétrica e dá choque, e que o cara tocou nele e morreu. Não toque em mim. Não toque em mim que você vai morrer, e não existe nada, é só preto. Ele fala assim, você vai me tocar em mim, então vai não existir afterlife. Exato. É tudo uma vastidão negra. Exato. E o cara toca e... Puff. E os caras, caramba, não teve um barulho, não teve nada, ele simplesmente morreu. Então, mas no ele início... Ele é Deus, em vários aspectos que a gente vai discutir, né? Uhum. Mas ele virou uma entidade super poderosa, inacreditável. É. Ele e o presidente. Pois é. Mas ele não era assim na primeira temporada, ele foi adquirindo essa característica. E então... tem olho ciborgue agora. Então, mas ele se desinteressou pelo multiverso, de certa maneira, por conta das repetições. Mas é claro que o multiverso, mesmo assim, ainda tem surpresas pra ele e pra nós, espectadores, claro, né? Mas veja que, por conta de todas essas viagens, e até mesmo porque ele já transferiu sua mente pra outros corpos diversas vezes, isso... É. Imagina o desapego que esse personagem tem. Ele tem um desapego pela família, de certa maneira, total. Porque ela se repete. Ele ama, é verdade, mas ele tem desapego pelo medíocre, pelo constante, pela rotina. Tanto que ele troca o Jerry e não tá nem aí, né? Exato. Esse desapego até mesmo pelo próprio corpo. Isso que eu ia falar, no próprio corpo dele, ele já não vive no próprio corpo dele. O corpo dele foi baleado lá no início da terceira temporada. Não, no início da terceira temporada, antes disso ele já trocou de corpo, mas vai uma vez. Quando ele é preso e ele... Quando ele faz o Tiny Rick. No início da terceira temporada, ele troca de corpo inúmeras vezes. Ele vai pro homem, pro alienígena formiga, depois ele troca de corpo pelo menos uns 3 Ricks. Uhum. E ele tava com uma pressão no baixo ventre, e olha... Ele realmente não se importa com nada mesmo. Tem um episódio que ele luta, que ele tá lutando na casa, e ele tira uma arma, atira no bicho, aperta nele mesmo, depois atira no bicho, e ele nasce dentro ele nasce do bicho. É. Exatamente. Verdade. O outro Rick nasce de dentro do corpo dele. É uma loucura inacreditável. O importante é que o aspecto mais sinistro é que o que importa no final não é o corpo dele, mas sim a sua consciência. É. Exato. É. Que é a parada do Her, né? Daquele filme Her, que no começo do filme a inteligência artificial, ela queria ter um corpo, né? Era um desejo dela. Sim, queria interagir, né? Tinha essa necessidade, mas isso é só no início. Isso, depois ela perde essa vontade, né? Ela fala que não preciso. É, exato. Então eu acho que vai chegar num momento, cara, que o Rick é capaz de assumir uma... Se ele conseguir libertar a consciência dele da necessidade de um invólucro, de um hospedeiro, ele vai virar uma fumaça. Não, mas é verdade. É por isso que esse seriado animado é interessante, né? Você perceba que a última âncora que nós temos é a individualidade. E essa individualidade é massacrada em quase todo episódio. Então, você recebe um aprendizado filosófico ali, bem ou mal, muitíssimo interessante sobre o que é existência, né? Ele tem desapego pelo próprio corpo. Isso é uma coisa impressionante num personagem. É até mesmo impressionante num personagem de desenho animado. Uhum. Eu não me lembro de ter visto um herege com o sacro templo, né, que é o nosso corpo, tão maléfico, tão perverso e frio quanto o Rick, que aliás não é um herói, é um tremendo vilão. E eu acho interessante isso também. Nós estamos acompanhando um vilão que está corrompendo uma criança. Ele não seria um anti-herói? Cara, ele já começa que eu acho que ele já passou dessa fronteira há muito tempo. Porque ele é o cara mais sem pudores e sem limites ever, cara. Ele faz uma suruba com o planeta inteiro e pede pra mulher assimilar uma girafa, mano. E a girafa aparece depois, né, cara? Cara, de assim, coitadinho. Cara da girafa. E é muito louco. Esse episódio da Unity é foda também. É foda, sei, a Unity. Mas assim, é engraçado porque a girafa, no final, ela é só parte da Unity também, né? Já que ela foi assimilada. Sim, sim. Mas aquele fragmento da unidade... Tá se sentindo sujo. Exato, você vê a cara da girafa. A cara da girafa tá caralho, mano. Que eu fiz? que aconteceu? Ele realmente é sem escrúpulos. Cara, tem uma coisa que ele fez na terceira temporada sem, que é totalmente sem escrúpulos. Que não tem como não lembrar do Jovem Nerd. Que é a homenagem ao Contato, cara. Ao filme Contato. Ah, é. Nossa. Exato. Que ele faz. Ele reproduz a cena do Contato só pra poder escapar. É muito engraçado porque tudo pra ele é tranquilo, né? Salvo um episódio, ele normalmente não perde o controle da situação. Ele tá dominando tudo, né? Uhum. E aí ele tá naquele colecionador de criaturas. Isso. E o Mori tá, como sempre, perdendo, né? Freaking out, né? Ele tá lá gritando. Que a coisa mais engraçada da série são os gritos do Mori. E ele tá, Rick, ai, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar, faça qualquer coisa, mas me tira daqui, eu preciso voltar pro meu colégio, eu preciso voltar pra minha vida mundana. Aqui, yeah, né? Uh-huh. E o Rick fala, qualquer coisa, beleza, eu vou precisar que você tire a camisa. Aí o Warren vai tirando a camisa, ele, não agora. E aí ele vai e resolve em segundos a parada. Ele faz um beacon, manda um sinal pra Terra, faz as construções de uma nave espacial interplanetária, a mulher constrói a nave. Especifica as dimensões dos ocupantes. Tinha que ter um ocupante grande ou menor. Cara, é totalmente espelhado com o filme Contato, né? Com livros, seja o que for. Sim, e aí tem uma parada que é muito maluca nessa série, não é viagem no tempo, mas é a relação tempo-espaço entre as dimensões. Porque essa nave que ele criou não era só uma nave espacial pra levar aqueles dois pra aquele lugar. Era uma nave interdimensional, que a gente não sabe em que dimensão maluca ele tava. Sim. Então a nave não teve só que voar no espaço, ela teve que ir se transportar, se teletransportar entre dimensões. Tipo, ele mandou as instruções pra Terra, certo? As instruções tiveram que viajar o espaço, serem recebidas na Terra, ela teve que construir a nave e depois voar. Quanto tempo passou? E isso é legal porque estabelece que em cada realidade, dimensão, o tempo passa diferente. Em outro momento que a gente tem isso é naquele episódio, era o primeiro episódio no piloto em que o Rick fala que o Mori tem que pegar as sementes das super árvores e enfiar no cu, bem dentro do cu. Enfim, é muito escroto como ele fica. E ele fica, Mori, você tem que fazer isso por mim, Mori. Você tem um cu elástico e jovem. O meu já tá, não aguenta mais, vai cair. E ele fica com uma riqueza de detalhes escrota, né, cara? Eu já fiz isso muitas vezes. E aí o Mori, ele dá as botas pro Mori as botas gravitacionais, sei lá. Uhum. E o Morty não liga a porra da bota, cai. E ele fica, porra, Morty, você tem que ligar a bota. E aí o Morty tá lá embaixo com as pernas quebradas, todas tortas. Todo torto fudido. E o Rick não tá nem aí, tá pouco se fudendo pela dor do cara, do neto. E aí o Morty fala, porra, eu não vou a lugar nenhum, eu tô aqui fudido de dor. E aí ele abre um portal pra buscar a cura, né? É. E ele vai e passa, sei lá, 30 segundos e o Morty fica ali se contorcendo, fica olhando ele. Só que quando ele volta e ele cura o Morty, ele fala assim, Morty, eu tenho um problema. Eu cheguei num planeta em que eles, a medicina era tão avançada que não existia mais pessoas idosas. Uhum. Todo mundo era novo. E eu, como era o único idoso, virei uma celebridade. Exato. Tinha muitas mulheres. Fiquei muito tempo lá, Morty. Então, a relação de tempo e espaço de novo aí, a gente não sabe. Ele não sabe quanto tempo ele ficou nesse lugar, transando que nem um maluco com as pessoas. Ficou tanto tempo que descarregou a porra da pistola. Exatamente. Enquanto o tempo passou mais rápido pro Morty, né? Em agonia. Olha, essa parte que você acaba de narrar é importantíssima até mesmo pra falar do Evil Morty. Por quê? Porque a injeção que foi dada no Morty pode talvez ter causado uma transformação genética, ou seja, Morty de repente pode envelhecer devagar. É, ele trouxe a dimensão que não tem mais velho. Só acrescentando, quando o Morty recebe a injeção dessa sociedade super evoluída na medicina, ele fala, diz, né? Eu nunca me senti tão bem. É. Olha aí. E tem mais uma coisa. Ele supõe que o Evil Morty é inteligente porque até hoje ele enfia aquelas frutas no ânus. Mas é uma ótima teoria. Eu achei engraçadíssima. Evil Rick Morty. Tem que ser assim. É uma ótima explicação. Por que que esse Evil Morty é tão inteligente? É porque ele vive com aquelas frutas na bunda. Mas do mesmo jeito que o pessoal fala que ele ainda bebe do frasco lá e que pode ser o suco das frutas ali ao invés de uma bebida, né? Porque ele anda com o frasco que ele bebe o tempo todo e ele bebe cachaça, vinho, qualquer outra coisa que aparece, assim. Então, não necessariamente aquilo que ele bebe faz dele bêbado, né? Ele usa qualquer químico possível. Qualquer químico. Sim. Você estava falando desse negócio da entrada, das cenas que aparecem no início da temporada, e eu sempre entendi que era assim, a primeira cena e a última cena são cenas genéricas da vinheta do Rick and Morty. Mas as cenas do meio são cenas que vão ser exibidas ao longo do episódio, da temporada. Na primeira temporada foi assim, na segunda temporada foi assim. Na terceira temporada tiveram umas cenas que não apareceram. Mas tem uma explicação, né? O Jovem Nerd falou aí que a série ia ser maior a terceira temporada. É, eles tinham prometido 14 episódios e aí eles se enrolaram e falaram, ah, a gente... Enfim, é melhor... Se não fizer 12, não termina, né? Não sabia. E até, eu acho que isso até é o motivo pelo qual o último episódio foi meio não pareceu um final de temporada, entendeu? Exato. Foi meio acabou e o episódio foi bem fraco em relação a toda a terceira temporada. Olha, sim, mais ou menos, né? Porque eu acho interessante a dúvida que ficou se a mãe é um clone ou não. Sim. Já que vocês valorizam, né, essa coisa do mundano, coisa da família, então eu acho, sim, interessante porque a Beth, cada vez mais, tá mergulhando na loucura do pai, né? É, sim, essa temporada foi muito mais dela do que de qualquer outro personagem, né? Personagem mundano, que eu digo. É, porque tem o divórcio, tem toda aquela, né? Tem toda a história dela se desenvolvendo. O episódio do Pickle Rick, que pra mim é antológico. Pickle Rick! Pickle Rick! É antológico esse episódio. No final ali, você entende a relação dele, especialmente deles voltando no carro, a relação que ela tem de dependência do pai, né? De que ela precisa da aceitação dele, e ela quer impressionar ele. Ele também precisa de aceitação, né? Que uma também, das coisas que ele pede pra Unity é o estádio cheio de homens parecidos com o pai dele, né? É muito louco, ele precisa de, tipo, ele quer ruivas, né? Ele tem uma fixação pro ruivas que o Morty também tem, né? Uhum. É, porque tem um episódio que o Morty liga, o Rick tá procurando um prego, um grampo, não sei, aí ele liga um instrumento magnético. Ele regula o instrumento e aí vem todos os grampos. E aí ele pega um. Uhum. Aí o Morty entra na garagem como quem nada, que é um que no episódio que apaga as memórias. E aí o Morty regula pra ruivas. E aí começa a vir ruivas voando, correndo, batendo na casa. É muito bom. E aí o Rick foi apagar. Esse episódio que eles apagam as memórias, cara. Nossa, é demais. É demais. Tanto esse quanto do TV a cabo cabo interdimensional, né? Que ele, inclusive, fala no início. Esse é o episódio de cabo interdimensional dessa temporada, tá, gente? Exato. Mas o primeiro de cabo interdimensional, acho que foi o primeiro episódio que mais me chocou ali. E é um episódio improvisado, os canais a cabo, né? Eram gravados no improviso. Ali é exercício do nonsense no máximo. Eles iam gravando e falando e depois falando eles desenhavam. Merda. Caraca, que fantástico. Tanto que se você, eu, depois que eu vi essa informação, eu acabei revi a temporada. Uhum. E aí você ouvindo, você às vezes pega eles rindo quando eles fazem uma parada muito escrota. And what do you then? It's two brothers and they're gonna, it's called two brothers. Two brothers. It's just called two brothers. Que maneiro, cara. Ele, eu tenho formigas nos meus olhos. É, eu tenho muito formigas nos meus olhos. Amen, in the boat, in the car, in the car. E vai falando no título, gente. Mas esse episódio das memórias é legal porque é um monte de mini histórias, né? Porque não precisa ter uma ele é legal e ele acrescenta pra caralho na mitologia. Sim. Porque mostra que o que a gente tá vendo é um fragmento do que acontece. Exato, exatamente. Né? A gente tá vendo um reality show, um Big Brother do que de nada, e tem que pagar o pay-per-view. Tem coisas que a gente não vê e tem coisas que nem eles lembram. Exato. Que aconteceu, né? E aí aquele episódio do cara que é o guerreiro, que tem que ser morto por um grande guerreiro pra ir pra... Nossa, esse é demais. Pro afterlife... E o Mori acaba criando a semente da dúvida. É, que o Mori fala assim, ah, é muito legal, véio, vocês terem aí provas que existe um afterlife, né? E você... Aí ele fala, provas? Precisa de provas? Aí ele faz me duvidar a vida após a morte. E o Mori fica muito sem graça, e o cara do Rick chega, aí vai ser aqui ou lá fora? Aí o cara... Aí o Mori, run! Né? Corre! E aí quando o cara morre, atropelado, né? Por um grande guerreiro. Exato. Vem os espíritos do Ghost, sei lá. É, os espíritos do Ghost. Saindo da terra. E aí o Mori, porra, isso é mais do que prova suficiente pra mim. Como é que o cara duvidou? E tinha Afterlife no final das contas. E aí depois ele vê que ele quis esquecer aquela merda. Porque o cara fala, você é culpado, você é o culpado. É culpa do Mori, cara. É muito foda, cara. E ele escolheu esquecer, né? Isso torna muito mais maneiro, em vez de estar no episódio normal, tá nesse episódio de que você, assim, você vê a situação tão merda, e aí você lembra, ok, ele resolveu esquecer isso, porque ele não conseguiria conviver com ele mesmo depois disso. É foda demais. Quando a história começa, você fala, o que ele vai fazer de tão errado aqui que ele quer esquecer, né? Mas é maluco, assim, porque ele, num momento ele fala, qual é também a vantagem de você viver e esquecer tudo e não aprender com seus erros, né? Exato, é isso aí. E é bom que mas você tem as memórias que o Mori quis esquecer, tem as memórias que o Rick quis esquecer, que ele não sabia a pronúncia de uma palavra, né? Não era um negócio assim. Ele tinha falado a vida inteira a palavra errada, né? Que ele mata o bicho no planeta. O planeta vai esfriar, ele mata o bicho, igual a cena do Star Wars. Ele corta o bicho fofinho no meio e entra na trem do bicho. Dá o pôr do sol e não fica frio, cara. Esse episódio, ele poderia ter decaído por uma onda, dar olha, ia ser uma depressão absoluta. Ele tinha potencial para ser um episódio muito pesado. Muito pesado mesmo. Como foi o fim do episódio da Unity, né? É. Porra. É, exato. Ele quebra quando a Summer chega na garagem chupando sorvete, os dois estão brigando que nem os malucos. E ela, vocês estão fazendo... Jogo da memória do Mori, não lembro o nome. E ela já existe um protocolo. Protocolo pra seguir, porque sempre dá merda. Exato. E aí quando ela percebe que não só o Mori apagou as memórias todas, né? Uhum. Como o Rick também. Uhum. Nossa, protocolo 4. Foda. What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down! Esse episódio da Unity, que já que falou do final deprê... Esse também tá no top 3. Esse é muito foda, cara. É muito foda, porque eles brincaram com um clichê de ficção científica, que é o Hive Mind, né? É, a gente vê isso... É, mas é muito bem feito como eles fazem, cara. O cara... A Unity, como ela aparece pra ele no planeta, ele vai conversando com as pessoas entram e saem de ônibus. Uh-huh. E a conversa nunca para, cara. É tão bem feito, cara. Puta que pariu. É lindo, é perfeito. E mais no final, né? Quando o Unity tá com vergonha, quando o planeta inteiro tem vergonha de falar com ele, ele vai lendo cartas pela rua. É, genial. Puta que pariu, cara. E aí ele volta pra garagem. Caraca, cara, esse eu acho que é a parte mais deprê do episódio. Ele bota uma química em um monte de de substâncias? Não, não era substância, era um bicho. Que tava morto, é isso? Que tava numa pedra, um formato de pedra, que aparece no começo. Quando o Jerry tá procurando cortador de grama, ele mexe assim, ele tira o bicho lá de dentro e depois guarda de novo. Ele já tava lá, só tava fossilizado, vamos dizer assim, né? Mas aí ele dá vida pra esse bicho. Faz carinho. O bicho tá gritando como um bebê que acabou de nascer, né? Um choro desesperado. E aí ele regula uma máquina e explode o bicho. E aí depois Na verdade, ele evapora o bicho. É, evapora o bicho. E aí ele toma uma substância, bota a mesma máquina na mente dele. Que é pra ele se evaporar, ele ia se matar. Ia se matar. E aí ele liga a máquina e desmaia. E a máquina atira no nada. E ele sobrevive. Nossa, cara, que pesada essa merda, caralho. Até então, todo mundo fica desesperado, todo mundo fica depressivo, pensando em se matar. Nesse momento aí foi o Rick, né? Que era a fortaleza, né? De certa forma, era a fortaleza. É, exato. Quando esse cara ficou mal, a gente fica mal. No Futurama, tem aquele episódio do cachorro, que ele encontra o cachorro fossilizado, que era o cachorro dele. E foi o primeiro episódio que terminou. Eu falei, caramba, é um desenho que não me faz me sentir bem. É um desenho que termina mal, sabe? Por que termina isso? Termina mal pra caralho. Todo desenho até hoje me fez bem, assim, me deixou feliz a hora que ele termina. Por que que esse termina assim? E esse da Unity foi o novo nível disso. Você fala, pô, sério? Mas então, esse episódio é interessante pra gente discutir esse sentimento que o Rick tem de solidão. Eu acho que um dos motivos que ele buscou essa família e tá tentando se enquadrar com ela é justamente por esse sentimento de solidão. Porque no episódio o primeiro episódio na terceira temporada em que ele reconstrói uma memória, entre aspas, falsa de como ele criou a máquina, o portal de teleporte, no começo da memória o cara fala assim, ah, é nesse momento que você criou, inventou, né, a pistola de interdimensional, e ele fala, não, a pistola veio até mim, né, ele fala mais ou menos assim, e aparece um outro Rick que faz uma oferta pra ele, né, e fala assim, olha, você tava tentando inventar aí o teleporte, mas com essa arma você pode viajar por realidades diferentes e dimensões diferentes. E aí o Rick, da memória, fala assim, mas isso parece muito solitário. E isso é porque ele confessa as coisas dessa forma. O Rick, essa memória era uma memória inventada, que ele fez inventada, né, pro bicho formiga lá pegar um código falso e botar um vírus no computador, né, isso, na simulação. Isso. Mas o Rick, ele entrega o verdadeiro desejo que tá, o sentimento reprimido na alma dele, ele reentrega assim, como ele entregava com o Tiny Rick. Como ele entregou pelo desejo reprimido do molho, né? Exato, e no Tiny Rick ele ficou, ele tava lá felizão, amarradão, mas quando vinha um desenho, help me, Summer, Morty, ou então a música que ele faz, let me out. Exato. Então ele nunca expressa de verdade os sentimentos dele, mas ele é um cara que tem um sofrimento, que nem a catchphrase lá do... O Beloved Dub Dub. Isso, que é me ajude, eu estou em extrema dor, né? É sempre que... o episódio do Vindicators, ele bêbado, ele consegue mostrar que ele ama o Morty, né? Ali ele fala, bêbado. E ele nem lembra do que ele tinha falado aquilo. Mas é muito louco porque ele não consegue expressar os sentimentos dele, né? Ele tem essa dificuldade, mas é um cara que vive nessa agonia de se sentir sozinho, cara, e precisar de ajuda. E ele não consegue pedir essa ajuda. Não, exato. Tanto que no piloto, a primeira cena que acontece, ele tenta sequestrar o Morty. Na primeira cena, começo do Rick and Morty, do piloto. Ele sequestra o Morty e fala, eu vou explodir essa merda toda. Eu tô com uma bomba aqui de neutrinos, eu vou explodir essa merda toda, a gente vai pegar a Jessica e eu quero que isso pra você, Morty, e você não tá feliz. Mas, ó, não fica preocupado que eu não vou dar em cima dela, eu não sou esse tipo de cara. Puxa, ela me solta. Vai indo. Né, aquele universo pode ter sido destruído, né, depois da interrupção da abertura, né? A gente nunca vê a bomba. A bomba tava ativada. Mas depois você descobre que o Morty sabe desativar essas bombas de boa. Já, né? Mas tem uma coisa aí que você falou, Dave, que é muito interessante, que é uma ótima ferramenta dos roteiristas, que o Rick, ele realmente ele tem aquela agonia dele. Essa agonia normalmente é liberada, não em todo o episódio, claro, mas para outro Rick. É o Rick falando com o Rick. Ou seja, ele falando consigo mesmo, né? Como se nós fazemos isso em pensamento. Ele consegue, de fato, ele tem a possibilidade de falar com uma outra versão sua. E é nesse tipo de diálogo que a gente consegue investigar mais a fundo o personagem e as possibilidades que ele apresenta. Até mesmo com aquela versão, aquele episódio, achei interessantíssimo, onde as toxinas são retiradas dos corpos de Rick e Morty e acabam ganhando consciência de que são toxicidades, né, extraídas, e tentam, claro, retornar ao corpo, aos corpos, né, originais, para que eles voltem a ser unos, né? Esse episódio também tá no top 3, que é genial. Esses são os três que top 3, cara. Esse que eles... Tem 5 episódios já no teu top 3. Tem 3, são 3, até agora 3. O cara vai fazer uma sauna, né? Um detox. E eles têm tanta toxicidade dentro deles que a toxicidade tem consciência. Genial, cara. Não, e é interessante que é uma coisa que a gente até discutiu no episódio de Black Mirror. A consciência, e isso também foi discutido com o clone da Beth, né? Se você faz uma cópia, você não sabe que é cópia. Uhum. Aliás, você pode até saber que é cópia, mas você é você. Não tem Sim. essa, né? A hora que ele duplica, ele imediatamente quer matar o outro já, né? Não, mas o negócio das toxinas, você vê, eles vão, entra aqui, que você... primeiro eles culachando o cara aqui, tipo, falava com a catarro na garganta. Sensacional. Essa merda. Mas aí eles entram no negócio que teoricamente era pra eles fazerem se sentirem bem, sem as toxinas cognitivas deles, e aí, de repente eles estão na merda lá, no umbral, na lama e tal, não sei o que, tudo fodido, se xingando, nervosos. Ele, o que tá acontecendo? Não era pra gente estar bem? Olha só que maneiro. Que foda. Eles acham que eles são eles. Mas ele fala assim: Mori, nós somos o que foi removido. Caralho, que foda, cara. E eles têm que... É inacreditável, porque isso é o que eu tava falando antes, dessa abertura de múltiplas dimensões do multiverso, e de que, o que que é especial, porque a toxina do Rick e do Morty, eles são o Rick e Morty que a gente conhece. Mais ou menos, né? Extrapolados, né? Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa cena que mostra eles, o que que aconteceu, por que que a gente tá na merda, mostra que eles carregam todo o passado deles, e eles se consideram eles, apesar deles serem uma versão, uma fração deles, entendeu? Uhum. Assim como o clone da Beth, quando a Beth começa a desconfiar que ela é o clone, liga, pai, eu sou o clone, pelo amor de Deus. E aí ele fica aquela dúvida, tipo assim, se você fosse o clone, você jamais diria que eu era o clone, né? Uhum. Aí ele, a não ser que você tenha tanta certeza que você é o clone e você tá fingindo que acha que não é o clone, porque se eu soubesse que você descobriu e se tornou autoconsciente de ser um clone, eu ia aí te matar! É. Que foda, cara! Ela desliga o telefone e grita. Ela grita desespero. A gente nunca vai saber se eles não perseguirem mais essa história e não mostrarem que existe a Beth. E eles podem simplesmente ligar um foda-se pra isso. E aí a gente nunca vai saber. Nunca! Ele ainda fala, né? Eu cansei de substituir os vizinhos por clones. É muito foda quando ele fala que vai criar o clone com as exatas memórias, blá, blá, blá, que ele fala assim, e não tem o perigo de Blade Runner shit, né? Eu te desligo. Quando você voltar, eu desligo e acabou, sabe? Desligo o clone e tudo bem. Desliga é matar! Exato! É tipo o robô tentando desenvolver consciência, né? Quando ele coloca o robô Morty e o robô... O robô Morty, ele tem um ataque de identidade ali, uma crise, né? Existencialista. Coitado, e ele é um personagem que, puf, é desativado inclementemente. É isso que me dá agonia. É isso que me deu agonia no último episódio da terceira temporada, Sim. quando o Rick vai com o chapéu de pescador falar com o presidente, e ele fala assim, olha, eu sou o Flying Fish Rick, você pode me reconhecer pelo meu paixão por pescar e esse chapéu. Eu assim, meu Deus, eles vão trocar o Rick, porque é tudo tão múltiplas dimensões, né? Que se dane, eu vou trocar o Rick. E aí depois você vê que ele devolve pro Jerry, então você vê, não trocou o Rick, ele tá só fingindo. Mas por um segundo eu achei que eles iam realmente ter coragem de trocar o Rick, foda-se. Qual é? Não, e ninguém disse que o Rick que você acompanha a cada episódio é o mesmo, né? Não. Sabe, né? Tanto é que naquele episódio onde o Jerry é deixado ali naquela... Ali naquele episódio, nós descobrimos que estávamos acompanhando uma outra dupla de Rick Morty. O episódio central estava ocorrendo com outros Rick Mortys, não com o Rick Morty que deixaram Jerry ali. Nossa, não lembro disso. Caraca! É porque no final eles buscam o Jerry, não é isso? Vão indo embora e aí vem um outro Rick and Morty e eles perguntam, você tá com o Jerry? Não! 687. Nossa, minha cabeça explodiu fodamente agora. E aí ele fala, não sei, Mori, você tá com papel. Aí o Mori mete a mão no bolso e só tem lá aqueles tickets do fliperama. E aí o Rick fala assim, whatever, e troca os gems. Caralho, muito bom, muito bom. What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down! Esse seriado, esse desenho animado, uhum, ele tem a coragem de tocar em certos pontos bem sensíveis, uhum, e que, por incrível que pareça, não está gerando muita repercussão. Por exemplo, ele tem um episódio que ele bota a Summer de burca. Sim, bota a burca aqui. E é simplesmente porque, você ser mulher e estar com essa roupa está atraindo esses monstros assassinos e eu estou tendo que matar eles. Então, mas... E bota a porra da burca, sabe? Mas isso é uma crítica. É uma crítica, mas é uma parada sensível. O cara... No avião, quando eles fazem lá o Inception na cabeça do professor, ele bota lá os refrigerantes fazendo som bomba e fala, você tem que dar 10 pro Morris, senão essa merda vai ser que nem 9-11. E isso é uma ferida fodida no povo americano. E o cara manda essa letra, cara. Aliás, ele transforma 9-11 em um verbo. I will 9-11 this shit. Olha isso, cara. Nem ele manda, a Summer manda um, você vai Zuckerberg me. Quando aparece a cabeça lá que eles estão tentando descobrir, o Vagina fala, não, eu vou lá fora e vou rezar pra cabeça que realmente controla o tempo. Nossa, esse episódio é foda, cara, das cabeças que as pessoas acham que são deuses. É só um reality show galáctico, né? Cria uma... E aí no final, né, tudo que estão pedindo repercute por ações do Rick e do Morty. Cara, é uma crítica à religião fodida esse episódio, cara, porque aí eles interpretam de um jeito, mas não é outra coisa, e no final, talvez a gente tenha interpretado errado, né? E ele começa com a premissa, né? A hora que ele joga um raio que transforma o cara em cobra, e aí depois ele mostra que a cobra tava na perna dele, ele fala, correlação não é causa, né? Exato, eles brigam muito com falta de correlação, que não necessariamente o que você tá vendo significa isso. É gênio, né? Esse episódio é puta que pariu. Enquanto ele vai discutindo isso, fica um cara voando no céu, me ajuda! Ainda tem tempo de me salvar! Me ajuda! Gente, se vocês ficarem abaixo, vocês me pegam! E eles vão chegando assim, cagando pro cara atrás, né? Mas além disso, ó, teve um episódio com aquele Squatch, como é que é o nome daquele? Squatch, o gatinho. Eles abrem a porta do armário na garagem e o bicho tá se masturbando fazendo uma asfixia autoerótica, cara. Isso é uma parada muito maluca mesmo, vou botar no desenho animado. Ele tá Squatch. Ele tá Squatch, exatamente. É Squatch, exatamente. Isso sem falar no Linkler. Caralho, cara. É a loucura do Hitler com o Abraham Lincoln. O rei Jelly Bean. Nossa, esse episódio é pesado pra caralho. Puta que pariu. É a aventura que o Mori comanda. Nossa, cara. Mas aí que tá, gente. Aí que tá. Tem um problema que normalmente... Nossa, eu vejo isso em tudo que é lugar comentado. A polêmica. A polêmica de não sei o quê. A polêmica. Não sei o quê. Isso é meu terrível. Isso não pode acontecer. Como assim não pode acontecer? Primeiro, não está ocorrendo na realidade. Já estamos assistindo uma ficção. Segundo, o protagonista é um vilão. Então, ele pode sim fazer essas coisas obscenas. Ele é um vilão. É como eu falei, ele deixou de ser anti-herói há muito tempo, né? Ele já passou disso. Como se a gente estivesse vendo o Walter White aí, né? É um vilão. Ou seja, as coisas são só polêmicas pra nós, né? Walter White com um ego maior, né? Mas necessariamente, dentro de uma construção de ficção, e no caso é ficção científica, os personagens, sim, eles fazem coisas antiéticas. Os personagens e a nave. O que, que é aquela cena dela dentro da nave com o sistema de alarme acionado? Keep Summer safe. Nossa, keep Summer safe, cara. Wait, you can't leave me here. You'll be fine. Ship, keep Summer safe. Keep Summer safe. Wonderful. Excelente episódio. Aquilo dali é uma demonstração perfeita. Aquilo dali podia ser feito em carne e osso, né? Porque é uma situação de uma menina dentro de uma lata de lixo, né? Porque é aquilo, foi a partir de lixo que ele construiu aquela nave. Então, aquilo dali poderia realmente progredir longamente. Coisas terríveis acontecendo ao redor. E foi, de fato, isso que aconteceu, né? Houve um aumento na escala. Primeiro, pegava apenas algumas pessoas. pessoas e depois abocanhou toda aquela civilização. E é muito louco, porque assim, como eles conseguem extrapolar, mesmo botando limites, se auto-impondo limites. Começa que ela fragmenta um cara, né? Corta que nem batata. Né? Vem o primeiro cara, corta em cubos. Resident Evil, né? Aí ela, meu Deus, aí vem o segundo, ele dá uma mini incisão de laser na coluna, só pra deixar o cara paraplégico. Não! Stop! Don't kill him! Confirmed. Oh God, I can't feel my legs. Help! Help! Summer is safe. I don't feel safe. Isso. Aí ela bota mais um limite, estilo Terminator, né? Você não pode matar esses caras, né? Uhum. Aí ela analisa os caras, o perfil psicológico dos caras e manda o filho morto do caralho, meu! É, derretendo! Derretendo! Papai, se afasta da nave! Ah, o bicho derrete, o cara chorando! Daddy? Oh my God. A hunter? Daddy? What the hell? Jesus Christ, ceasefire! Stay back! Hunter? Daddy. Hunter! Oh, my dear, sweet God, Hunter. Oh, my boy. I'm sorry. It was all my fault. I'm sorry. Daddy, leave the car alone. What? Leave the car alone. Hunter? Go! Oh, my God. Go stay here, Hunter, no! God, no! Hunter! All of you have loved ones. All can be returned. All can be taken away. Please step away from the vehicle. Tipo assim, você espera que não pode ficar mais violento do que já tava? Fica mais, mesmo sem violência física. Ela, keep summer safe. Ela fala, eu não me sinto segura. É, exato. E ela fala, né? Isso, começa a tocar uma musiquinha. Tan, tan, tan, e vai reclinando o banco pra trás, assim, pra sentir a vontade. Assim. Eu tô falando, o Rick and Morty, ele tem essa característica de extrapolar uma piada. Ele fica na mesma piada, ele não vai pra uma outra piada. Ele fica naquela piada e ele vai extrapolando ela. Tem um episódio que eu amo, da segunda temporada. É o Total Recall, que tem um parasita que implanta memória, sim, na sua cabeça. Nossa, é o que? A raça alienígena que finge que é psíquica? É isso? Isso. Do nada tem um tio na casa, né? É, que começa com um tio. Começa com um tio, e aí você, o tio, o Rick dá um tiro na cabeça do tio, o tio morre. Não, isso aqui é um parasita. Então, gente, ó, isso aqui é um parasita e ele vai. Você acha que conhece ele, mas não conhece. Fiquem atentos pra qualquer criatura. Inteiro, né? Fica atento pra qualquer criatura bizarra. Aí aparece Poopy Butthole, sei lá, que um charutinho amarelo. Senhor Buda Sujo, fala aí, senhor Buda Sujo. Dá high five nele. É o senhor cu sujo, na verdade, né? É, o senhor cu sujo. Eu sei que esse episódio, ele vai evoluindo. No final tem lápis, Frankenstein, tem tudo dentro. E é engraçado porque toda evolução que envolve o Jerry vira uma loucura foda, né? E ele é muito carente, então ele, o cara que a memória se apaixona, ele tem um caso com o cara. Um caso homossexual com o cara. Sleepy Gary. Jerry, que é o marido dela, e ele já não é mais o marido dela. O Jerry já não é marido da Beth, está apaixonado pelo Sleeping Gary. E já era, porque essa memória ficou, né? E todas essa memória as memórias ficou na cabeça ficaram. Deles. Todas as memórias ficaram. Exato. É tipo o Morty saindo do jogo, que ele ainda sai achando que ele é o cara. Como é que é o nome do jogo? No Blips and Chips. Ah, do garotinho, né? Que você vive a vida do cara, né? Começa com uma criança. Pode escrever a vida inteira. E o Rick passa o episódio inteiro chamando o Morty de vendedor de tapete. Ele, porra, você venceu o câncer e voltou a ser vendedor de tapete, Morty. Que merda. Que merda de vida. Tanto que o Rick entra no jogo e queima o Social Security. Os caras, olha, ele tá queimando o Social Security, tá saindo do grid. Eu, há um tempo, só uma crítica aí às personas. Terminei de ver a segunda temporada e eu falei assim, cara, eu, Rick and Morty, pra mim, eu não sei, eu posso dizer na televisão em geral, mas pelo menos em relação à animação, é a melhor animação de todos os tempos. Pra mim, fácil. E quando eu falo isso, sempre tem aquele, não, melhor de todos os tempos, não, tal. Isso me dá um ódio. Que as pessoas, elas têm uma mania de não aceitar que elas podem estar vivendo alguma coisa que seja melhor de todos os tempos. Talvez, eu não tô dizendo isso só com série, isso vale pra futebol, filme. Eu lembro quando eu vi Matrix na época, Matrix, como vocês falam, e eu terminei de ver, me perguntaram, o que tu achou? Eu acho que foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, se não for o melhor. Gaveta, você tá exagerando, né? Não é tudo isso. Aí agora que passou, sei lá, quase 20 anos, eu falo isso e as pessoas, não, realmente, é um clássico. Né? Isso, até com jogador de futebol isso acontece, não, o Romário, ele não é tão bom, não. O Romário é mais ou menos. Aí o Romário aposenta, passa um tempo. Não, esse cara realmente é lendário. E eu falo isso no Rick and Morty. Eu acho a melhor produção. Eu não sei a produção em geral, mas pelo menos como animação, pra mim, é a melhor de todos os tempos da TV. Cara. Fala o segredo. Pera lá, cara. Quer dizer, então, que você é o julgador da cultura humana, isso? Sou. Assim como o Rick é. Assim como o Rick é. Não. Mas eu concordo contigo, porque eu acho que o desenho animado tem potencial. E esse é um desenho que explora esse potencial finalmente. Isso daí é... Nossa, é tão difícil, cara. É libertador ver um desenho como esse. Podem surgir outros que nos mostrem coisas ainda mais incríveis. Pode acontecer. Mas, pelo menos agora, 2017, esse é um excelente desenho. Eu concordo contigo. Tá vendo ele sem ter os outros pra quebrar o parâmetro, né? Sem ter outras coisas pra diminuir o quanto isso muda. É uma experiência bem única, né? Pode ser que daqui a 15 anos tenha umas coisas muito melhores. Aí você olha pra trás e fala, ah, pra quem nunca viu outras coisas, ele era bom, né? Como os Simpsons. Mas... Pois então... é. Mas olha só, Harold, no questão de família desajustada, eu adorava os Simpsons, eu comecei a ver, eu tinha, sei lá, 12 anos, quando comecei a ver Simpsons, primeira temporada, achava a parada mais louca que tinha visto na vida, porque antes dos meus 12 anos eu tinha visto Thundercats, He-Man. É justo o que você tá falando. Os Simpsons, de fato, eles quebraram um paradigma, né? Eles criaram algo novo para a sua época, para os anos 90. Mas agora eu tô falando dos Simpsons 2017. Exato, concordo com você. Tanto que quando começou Family Guy, eu olhei assim, cópia do Simpsons, que porra é essa e tal. E aí, com o tempo, eu fui achando Family Guy mais transgressor e mais espetacular do que o Simpsons. Eu comecei a achar o Simpsons chapa branca demais, entendeu? É que o Homer era um cara loucão de birita e gostava de usar um remedinho aí, né? Qualquer morfina tava bem-vinda. Só que se você comparar o Homer com o Rick, é impossível. Ou com o Peter Griffin, exatamente. Exato. O Homer é uma criança perto desses caras. Exato. Os caras são muito mais escrotos, né? Em todos os níveis, né? O Rick entra no mundo dos sonhos de estar tendo uma suruba maluca com criaturas. E a primeira coisa que ele fala quando o Morty tá de olho arregalado, olhando aquelas negros se chicoteando e não sei o que lá. É, né? Uma festinha sadomasoquista. Ele entra e fala assim, não julgue, Morty. E na cena... Já vai tirando a roupa e na cena seguinte ele já tá com os anões de filme de com aquele chapéu pontiagudo e já logo na sequência ele já aparece de couro com alicate no mamilo, fio dental enfiado na bunda. Ele é muito louco, cara. Ele não tem limite. Ele quer usufruir de todas as possibilidades porque ele é um personagem que tem um vazio muito grande. Quando ele vê a oportunidade de tentar preencher esse vazio com sexo e drogas, cara, ele vai com tudo. É, mas eu tava falando que o fato dele ser poderoso, a mente desse poderoso, eu lembro que a gente fez na Bienal, a gente fez lá um sci-fi, que era uma luta entre personagens fictícios, né? E aí fizeram uma luta entre o Dr. Manhattan e o Rick. E eu acho que o Rick ganha fácil. Se o Ozymandias enganou o Dr. Manhattan, imagina o que o Rick faria. O Dr. Manhattan ia viver o resto da existência dele como um sapato. Não sei. Pode ir pro próximo Nerdcast de crossover. Né? Vamos resolver isso aí. What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down! Eu sempre tô voltando pro episódio piloto, porque o episódio piloto tem demonstrações da loucura da série nele. Né? Tem aquele momento em que o Morty tá loucão, de sono, porque não dormiu e tal, tá na aula, e o professor manda um teste de matemática, e ele dorme, e começa a viajar no meio dos números, e daqui a pouco vem a Jessica, e aí ela mostra, assim, ela abre a blusa, né? Uhum. Mostra os seios, uhum. E o Morty fica, ai, Jessica, não sei o que lá. E ela, esses são meus little Mortys. E ele fala assim, isso é meio esquisito, inapropriado. Aí ela, o que você quer fazer com eles? Aí ele, renomeá-los? Muito bom. Os diálogos, eles são muito afiados, cara. Frenéticos. Assim, é impossível você captar tudo que tá acontecendo em 10 segundos de animação. Exato. Se você não parar. Esse diálogo veio e na sequência ele já volta, sai do sonho, vai pro mundo real. Ele tá bulinando o professor e o professor tá ali: Morty, pare com isso! Mais 5 minutos disso eu vou começar a ficar irritado. Aí ele faz uma cara de prazer. É muito escroto, cara. Ele fala assim: eu não sou responsável por isso. Não, isso já acaba e já tá acontecendo outra coisa, loucura. Já outra coisa, mudou. Não, é muito rápido. Frases geniais do Rick: se eu morrer em uma jaula, eu perco uma aposta. O quanto essa frase conta, né? Sobre personalidade do personagem, sobre infinitas possibilidades. Ainda no episódio da TV A Cabo Intergaláctica, ele faz aquele óculos pra eles verem as realidades alternativas. Uhum. Os universos paralelos onde eles tiveram outras atitudes. E aí você descobre o quanto que a Summer foi indesejada no casal, né? Que ela tem o Summer diferente, né? A Summer é sempre a mesma. Enquanto os pais têm super aventuras separadamente, a Summer, ela só se encontra jogando, sei lá, pebolim com os pais. Situação completamente sem graça. Tem um episódio que explora muito a relação dos pais, que é aquele que eles vão pro spa de casais lá. Excelente! E aí eles criam criaturas que representam o pensamento de um, né, sobre o outro. É a representação do que o outro... Do que o outro pensa sobre, né? E enquanto a versão do Jerry é uma lesma, molenga, covarde e tal. Que oferece a bunda ser arrumada, né? É da Beth, é um super monstro sinistro e tal. E acho muito maneiro como... Uma coisa que eu admirava muito no Asimov, que era assim, o Asimov criava uma situação absolutamente extraordinária, que não faz parte da nossa realidade, uma extrapolação incrível da ficção científica. E aí ele cria um problema que essa situação gera. E você, caralho, como? Uhum. Que fantástico. E ele cria a solução do problema. É incrível como uma mente genial trabalha, entendeu? Você nem pensou que a situação seria possível, o cara pensou nela, pensou que problema ela pode causar e pensou numa solução pra ela. E isso é o que acontece nesse episódio. Essa ideia deles explorarem um monstro que representa o pensamento de um pro outro já é uma coisa muito extrapolada da ficção científica, você criar um ser vivo que é um pensamento, né? É um julgamento, na verdade. Esses seres vivos conseguem escapar da situação de escravos que são ali, naquele spa. Uma escapatória Jurassic Park, né? Exatamente, no jeito mais Jurassic Park de ser, né? E aí o cara tem um momento que ele fala assim, ah não, eles se odeiam, mas eles são muito dependentes um do outro. São codependentes. São codependentes, o que é uma situação comum de relacionamento humano. Casais que estão muito tempo juntos, que se detestam, que se criticam o tempo todo e tal, mas não vivem um sem o outro. Todo mundo conhece alguém, um casal assim, né? E aí eles trazem isso pra extrapolação de esse sentimento de serem monstros que estão usando um ou outro pra fugir, e ele ainda soluciona a coisa com o Jerry aparecendo, a coragem momentânea dele ali, alterando o conceito que a Beth tinha dele, criando novas criaturas, super fortes. É muito interessante porque ela tá reproduzindo Jerrys. Exato. E aí, porra, por que você não reproduz Beths, que são os bichos mais sinistros, mais fortes? É, exato. Ela fala, não, porque o Jerry acha que você é a única, a pessoa mais inteligente e mais forte do universo. Exatamente. Ele já bota um limitador, né? Porque senão esse episódio terminaria com eles tendo que trocar de realidade. Não, mas é foda porque ela quer ser a única, ela quer ser a superior. Não, mas quer ela outras não poderia iguais. Ser implicada porque na concepção é impossível ser melhor. Ah, tá. Ou ser igual. Uhum. É isso que ele projetou. É, você é uma só, né? É uma só e a mais inteligente e mais forte do universo. É incrível. E aí é muito engraçado porque ela vê ele chegando e ela muda a concepção e ele passa a ser o super-herói. E aí ele age sempre como um babaca e ela passa a ver ele como um idiota egocêntrico babaca. É. E aí ele muda de novo, né? Esse episódio tá no topo, cara. Esse é um dos tops, cara. É incrível. Fala com o top 3, Jaminete. Fala com o top 3. Ele tá... Não, o meu top 3 tem aqueles... que vocês falaram, mais esse. No Rick and Morty, isso é plenamente plausível. Não. É. O top 3 de 5 episódios. Eu tenho um top 3 em cada dimensão. Né? Exatamente. No meu top 3, agora já alterando pra top 5, pra acabar com o deboche, tem o episódio da bateria. Ah, oh, é. Fantástico. Cara. O mundo dentro do mundo. A bateria do carro. É esse daqui que ele fala pra manter a Summer a salvo dentro da nave quando eles entram na bateria. E essa é uma outra característica muito foda da série, que é ter duas histórias acontecendo e são duas histórias fodas. É, não ao é uma mesmo merda. Tempo. Exatamente. E as duas histórias têm conclusão, cara. E são histórias que extrapolam as duas. Nesse episódio, olha que maluquice. No episódio da bateria, que já é uma parada foda, que seria um episódio sozinho. É. Ao mesmo tempo, tem um episódio da Summer dentro do carro. É, isso aí. Ele chega na civilização que ele criou e uma forma de cumprimento é o dedo do meio. meio, né? Ah, ele ensinou que é maneiro. E as crianças ficam andando dentro do meio, olha que bonitinho. A cara do Maury, né, quando ele faz dentro do meio, é muito bom. O legal, o conceito de mundo dentro do mundo, ele fala, e o Maury é sempre meio que a voz da consciência, né? E ele fala assim, você não pode fazer isso, Rick. Você tem um mundo dentro da sua bateria pra gerar energia pro seu carro? Isso é escravidão. Aí ele fala, Maury, as pessoas vivem, têm suas vidas, ganham dinheiro e tal, não sei o quê. Eu pego, sei lá, quantos por cento da energia que eles produzem pro meu carro. Aí você fala assim, opa! Ele, não, isso é escravidão com mais passos, então. Né? É um roteiro tão bem escrito que você, eles entram na bateria e jogam esse problema. Minha bateria não tem mais energia, por quê? Porque a civilização que eu criei pra me dar energia criou uma outra civilização pra criar energia. Aí, tá exatamente, e aí eles vão na outra e a outra já está trabalhando nisso. É animal, cara. E aí ele soluciona o problema inicial dele sem ser uma solução extremamente óbvia. Uhum. A solução é que o cara vai entender que, como o Rick e o Maury escaparam, ele tem duas chances. Ou ele volta a produzir energia pra continuar sendo uma bateria útil, ou ele vai ser destruído. E não vai ter mais sentido, não é? Tem a agressão mais inusitada que eu já ouvi. Você não é a luz do meu pisca-pisca. Tipo, você realmente não quer dizer nada. É isso, tá permeando série inteira, né? Essa coisa da falta de sentido, né? De propósito, né? Tanto que ele cria aquele robozinho e ele fala, qual é o meu propósito? Ele passa a manteiga. Aí o robô abaixa a cabeça e fala, oh God, oh my God. E ele fala, bem-vindo ao clube. É a tradução do que a série toda hora diz, né? Não, e o Maury que toca real pra irmã, né? Nesse episódio do que ela descobre que ela ia ser abortada, né? Isso, e ela tá meio mal porque ela descobriu o episódio das... Primeiro episódio da TV a cabo interdimensional. E ela tá meio bolada e aí o Maury chega e fala, Summer, ninguém existe por um motivo, ninguém pertence a um lugar e todos vão morrer. Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die. Come watch TV. Essa frase é foda, cara. Essa vamos ver TV, né? E aí depois ele vai e mostra o próprio corpo no quintal, né? Olha, tá vendo aquilo ali? São meus corpos de outra... Eu sou de outra dimensão. Caralho, cara. Aquele é seu irmão, né? Foi quando eu falei, putz, esse desenho tem consequência. E ele fala pra ela assim, você pode acreditar em mim porque eu não sou seu irmão. Eu sou seu irmão de outra dimensão. Então eles não são... Não teria um elo. É, exato. Né? Real, né? Porque assim, acaba que se ela fica... Ninguém é mais o original, né? Todo mundo já foi trocado. Tá todo mundo misturado. Exatamente. Ele só é geneticamente igual a ela e viveu todas as coisas, mas ele não é o irmão de fato. Não, é muito inteligente, cara. Tem hora que o Maury pergunta pro Rick, você é realmente um músico? Aí o Rick fala, quem não é um músico, Maury? Ele, não com essa atitude. Caraca, isso não é de uma inteligência incrível? Sabe, é num roteiro de desenho animado, cara. Não menosprezando, mas mostrando que arte que é esse desenho animado. Nessa matéria metralhadora de frases e referências, tem um episódio que ele manda do nada e assim, ele manda e a parada passa. Ele fala assim, pensem por vocês mesmos, não sejam ovelhas. É muito foda essas frases marcantes do... E logo depois de dar uma referência que ninguém entende, mas ri do mesmo jeito, né? Exatamente, ele fala assim, eu inventei essa merda, essa referência, estão rindo, né? Eu inventei isso, essa referência. Pensem por vocês mesmos, não sejam ovelhas. É muito bom, cara. Acontece constantemente isso. Você vê uma piada, ela passa tão rápido, são 90 piadas, tu ouve uma, e você tá rindo pelo jeito que ela foi contada. Depois, sei lá, com os segundos vão passando, a piada vai crescendo e você vai. E você começa a rir de fato pelo motivo original dela. Exato. E o desprezo pela convenção, né? Ele como Pickles, totalmente desnecessária aquela violência toda, e ele falando com o rato, eu não te dei nome, porque você não é nada pra mim. É muito louco, né, cara? Ele é muito escroto, cara. Esse episódio é tudo muito escroto, porque ele vira um Pickles pra ir, não ir na terapia de família. Isso. E aí, isso já é um problema que ele tá na cara. Quando ele tá na calçada, ele fala, é assim que vai acabar. Eu sou um Pickles desidratado na calçada. E aí ele entra no bueiro, vira um super Pickles. Exato. Invade. Aí a parada extrapola, como sempre. Extrapolou o cara mais uma vez. Tá lutando com russos na embaixada russa. E aí eles liberam. Necessário, né? Não, completamente. Não faz sentido nenhum. O episódio começou com o cara se transformando num Pickles, falando. O episódio começa com ele gritando, você não vê ele. Maury, vem aqui na garagem. O Maury chega na garagem e ele fala: aí, Maury, eu me transformei no Pickles. Eu sou Pickle Rick. E assim, sabe o que mais engraçado desse episódio? É a super atitude. Exato. Porque ele acha a parada mais foda do mundo ter se transformado em picles. E ele grita Pickle Rick com muita vontade. Exato. Na verdade, ele não acha a parada. Ele tem que fingir que é a parada mais foda do mundo. Mas ele acredita no momento que ele fez uma armadura de homem de ferro com um resto mortais de rato. E ele Sim. voa pela privada e quando ele dá o Super Hero Landing, ele grita Pickle Rick! Ele realmente gosta. Eu sou foda. Ele fala que eu sou foda. E isso é uma parada que é interessante no Rick and Morty, porque ele é um cara que ele é um cientista, teoricamente, né, como um estereótipo deveria ditar. Todo cientista é o cara que é mais franzino, né, que não é um cara de ação, um cara de inteligência, que vai vencer pela sua inteligência. Só que o Rick, ele é esse cara muito inteligente, que consegue derrotar todo mundo usando inteligência, só que ele gosta da porrada. Exato. Ele sempre tá caindo na mão. Sempre. Ele sempre tá usando arma. É. Ele tá sempre sendo a porrada. Tem um episódio do Diabo que ele toma bomba, ele e a Summer, eles ficam gigantes de forte, ele dá porrada no Diabo. Exato. Ele já venceu o Diabo uma vez, ele poderia vencer de novo intelectualmente. Sim. Só que ele, na segunda vez, ele fala assim, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ter essa satisfação de dar porrada nesse filho da puta. Nele e em pessoas que puxam o cachorro pela coleira com tudo, né? Exato, né? Bullies, nazistas e que pessoas que agridem animais. E diabos. What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down! No episódio do Expurgo, The Purge. Ah, do Purge, é muito bom. O Rick fala, Mori, você deixou seu pênis dominar e agora nós estamos mortos. Porque ele quer ficar assistindo o Expurgo e depois ele vê um pouco do Expurgo, o Rick fala, caralho, eu já vi Expurgo demais aqui. Ele começa a vomitar, passar mal. Uhum. Quando eles estão indo embora, o Mori, a gente tem que salvar aquela mulher. Naquela felina lá. Uhum. E aí a nave arrebenta, eles perdem e a mulher pira e tal. E aí ele manda... Você deixou seu pênis dominar e nós estamos mortos, caralho, cara. Falando em pênis, eles também fazem uma piada com o Jerry quando ele vai no hospital lá, no hospital espacial, e a outra raça fala que o pênis dele serve como coração. De um mega personalidade da paz universal e tal. E ele tá morrendo e ele precisa de um transplante de pênis pra sobreviver. E ele fala, você gostaria de doar o seu pênis pra seu coração do... E aí o Jerry, não, tudo bem. Vai. E a mulher dele que fala, não, você tá maluco, cara, o que você vai fazer? É muito maneiro isso que você vai ver. Não, não, ela fala, tá maluco, não sei o que, até ela olhar o catálogo, né? É, exato. Ah, é. Olha isso aqui. É verdade. Olha esse outro. É. Tanto que ela identifica, né, a hora que ele pega uma arma lá pra fazer todo mundo de refém, ela fala, não, é o XC2512 lá. Ela identifica o modelo de pênis na mão dele. Harold, você gostaria de ter uma Music Box? Resolveria problemas pra você? Não, cara, não. Porque o próprio Rick já seria um gênio da lâmpada, né? E aí você percebe que tudo que ele constrói acaba causando uma tragédia imensa, né? Então, aquelas criaturas cujo único propósito de existência é cumprir um único desejo são assustadoras, sinceramente. Eu quero uma caixa dessa na Gaveta Filmes. Certeza. Olha que vai dar merda. Não! Eu tenho tem que ser pedido aqui, simples, eles não são deuses, Gaveta. Só pra me ajudar a gravar o meu programa. Ih, rapaz. Nossa. Ia ser complicado. Eu azul na tela. É interessante porque tem esse episódio e depois esses bichos não aparecem mais, já não sendo um episódio do que eles vão jogar fliperama. E é um easter eggzinho. O bicho tá lá no fundo e o cara consegue, ajudando, sei lá, né, meu cara? É, zerar o jogo, aí o bicho comemora e evapora. Não, mas é muito maneiro. O conceito de... Parece uma coisa inofensiva. Absolutamente inofensiva. E a primeira chance, todos eles cagam. Porque todos eles fazem pedidos complexos. E o Jerry até sacaneia as mulheres, né? Isso não é assim que se foi. Tá fazendo errado aí. E aí o pedido simples dele acaba, né, se tornando uma crise existencial. E eles falam, existência é dor. É muito bem que começa a escalar, olha. Normalmente já tem 2 dias que eu tô tentando te ajudar e não consigo. It's getting weird. Ele fala, tá ficando... ficando. É, uma já virou uma mulher, né, mais completa, a outra já virou popular e ele ainda não consegue. Que essa é a quebra de. Isso, aliás, é o núcleo do humor, né? Você quebrar a expectativa. É. Porque vem os três pedidos e os pedidos delas são absurdos. Exato. E o dele é um pedido simples. Mas no final das contas é o pedido dele que fode tudo. E não delas. Exatamente. É porque aí precisava do talento dele, né? Que ele não tem. Pra ser resolvida a questão. E, enfim, o Jerry é um desastre ambulante. Mas olha, gente, tem um outro episódio que eu achei interessante também. Eu acho que é o primeiro episódio da segunda temporada, quando eles retornam com o tempo. O tempo tinha sido congelado, não é isso? Nossa, sim. Nossa, muito bom isso. Então eles ficam fora de fase com o tempo, depois que o colocam em marcha novamente, e aí começam a criar outras realidades de si mesmo. Isso. Acho isso muito interessante, muito bacana. A conversa, a divisão da tela. Ou seja, é um episódio que, sem a edição apropriada, ele não teria metade da graça que tem. Sim, e é muito difícil você escrever isso, né? Porque as realidades estão todas sincronizadas e, de repente, uma delas, eles falam um negócio diferente. E é uma coisinha só. É, e aí fudeu. É. E aí vai aumentando cada vez mais realidades e você vendo todas ao mesmo tempo, né? E, de repente, a Summer e o Morty, em uma delas, estão invertidos a posição deles, né? Um tá na direita do Rick, outro tá na esquerda e aí outro tá invertido. E aí, cara, quando eles consertam, aí eles voltam a ficar sincronizados. Nossa, é realmente demais, demais, cara. E o agente quadridimensional, né? Não, você vai me visitar, você passa os dinossauros, passa os macacos, mas ó, se você chegar em golfinhos bípedes, você avançou não. demais. Se você chegar na era dos golfinhos, você foi longe demais. E o easter egg que eles acham Einstein? Ah, peguei você, seu filho da puta. Você não vai mexer com o tempo por mais? Eu vou mexer com o tempo, sim. É, eles dão motivação. Cara, esse episódio, porque no final da temporada anterior, né? Termina com eles dando aquela festa de arromba. A casa vai toda pro caralho. Tem a dança. Eles chegam a teleportar a casa inteira pro outro. E aí você repara que depois, todos os episódios depois disso, a casa tem ainda uma rachadura em volta, porque ela foi retornada, né? E aí o primeiro episódio é justamente isso. Eles estão ali tentando. Passaram seis meses do tempo do mundo parado. Uhum. E assim, para casa. Eles, imagina a quantidade de aventuras, de loucuras que aconteceram. Porque ele dá pista de uma delas, quando no final o velho que tava caindo do telhado morre. Quando eles voltam um tempo, o velho cai no chão e morre. É. Ele aparece de cadeira de roda depois, se eu não me engano. O episódio termina com um zoom out e aí mostra que ele tá retornando pra casa em cadeira de rodas. É verdade. Então ele não morreu. Aí eles ficam discutindo quem deveria ter colocado o colchão pro velho não morrer ou não ficar paraplégico. E o Morty fala: olha, Samia, dessa vez você vacilou mesmo, eu vou ter que ficar do lado do garotão aqui. Eu não faço do garotão. Que você ficou responsável por colocar o colchão, enquanto o Morty ficou responsável por trocar todo o dinheiro do banco por biscoitos. Caralho. Então os caras não passaram seis meses reconstruindo a casa. Eles passaram fazendo merda. O Morty foi trocar. Imagina a quantidade de dinheiro que eles têm. Esses caras orientados pelo Rick, cara, roubaram todos os bancos da cidade. Exatamente. Cara, é uma ansiedade. Eles pariram a ansiedade. O moleque é ansiedade encarnada. E aí o Jerry fala de uma maneira ansiosa. O cara que faz as vozes, inclusive, quem faz voz do Rick é o mesmo cara que faz a voz do Morty, né? Sim, criadores. No comentário, o make-off mostrando que um dos produtores não estava satisfeito com a voz do Morty. E o cara estava incomodadíssimo porque ele gostava de dublar fazendo as duas vozes ao mesmo tempo. Então, os diálogos são gravados ao mesmo tempo. Ele faz Rick, faz Morty, faz Rick, faz Morty. Sim. Né? E ele vai conversar. A cabeça, cara, ia ser piradaça, né? Mas até que ele conseguiram convencer o produtor que funcionaria ele fazendo as duas vozes, né? Uhum. Você imagina o episódio da Cidadela, que é ele falando com ele mesmo. O episódio inteiro. Vezes, caraca. Olha, eu vou te dizer, cara, que às vezes me incomoda também. Me incomoda também. Justamente porque é Rick mais Rick mais Rick, depois More, mas More, mas More, isso começa a... Como ele tem que fazer dois tons de voz, Ele não é mágico. Então ele afina uma voz e estraga, arrebenta outra pra fazer o Rick. Eu, sinceramente, em alguns episódios, eu perdi a noção de quem estava falando, justamente porque era a mesma pessoa fazendo todas as vozes. Eu acho que isso cansa depois de algum tempo, sabe? Caraca, eu acho isso louco, porque pra mim, assim, esse cara, eu não consigo ver semelhança nas duas vozes. Eu acho duas pessoas diferentes. Não, eu sei, não, mas ele tá falando de vários Ricks e vários Morris. Quando você tem episódio assim tá dela, por exemplo, né? Não, o Rick não, e o não, eu acho que, né, Harold, você não tá falando de vários iguais, vários contrapartes. E mais, é, no episódio que vocês mencionaram sobre a TV a cabo do multiverso, ele também faz aquilo. É. Então eu consigo identificar a voz dele. Então esse cara, ele tá espalhado pelo seriado inteiro, e eu acho que isso às vezes empobrece um pouco, sabe? Mas não é um pecado mortal, entende? Eu não tô falando que o seriado ficou ruim por causa disso. Eu entendo que ele faz muita improvisação, e eu acho, aliás, interessantíssimo que eles coloquem respeitem a improvisação. Com certeza. Jogam os personagens balbuceando. Isso é lindo, cara. É, tem várias piadas dessas que entram ali como uma facada que você mal percebe. Você saca que é a improvisação do cara na hora de fazer a locução. Muito. What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down! Nos momentos especiais do Rick and Morty, tem um muito especial, que é o sexto episódio da terceira temporada, que tem uma mini historinha, que é o que eles vão pro spa pra relaxar. Tem uma mini historinha antes da apresentação, que o Rick corre e pega o Morty no colégio, eles dizem, ah, nós temos que ir pra aventura rápida, não sei o quê. Aí eles passam por uma super aventura, entra dentro do monstro, junta o negócio, faz uma super arma, mata o monstro, ganha uma medalha, é, tipo, parece fim de Star Wars, né, que explodiu a Estrela da Morte, ganha medalha. E aí eles, aparece eles voltando pra nave na garagem, cara, é entram e aí eles desabam. Os gritos de choro. Cara, eu achei tão engraçado essa merda. I can't f***ing do this anymore. That was seriously up. We almost died. So you agree? Yes, this was insane. That was pure luck. I was not in control of that situation at all. Look at this, Morty. Look at my f***ing hand. Look at this shit. Why do you keep doing this to us? I don't know, Morty. Maybe I hate myself. Maybe I think I deserve to die. I don't know. Eu vi em loop essa porra e eu fiquei mostrando. Você já viu o começo do episódio? Porque os gritos de desespero do Morty são inacreditáveis. Ele grita. Assim. E aí o Rick fica, caralho, que merda foi essa? Por que a gente fica fazendo isso? A falta de controle total, né? Ele fala, olha, eu não sei, não tinha controle nenhum sobre essa situação. Aí ele vira, olha minhas mãos, olha essa merda. Ele tá tremendo, cara. É muito bom. E aí o Morty, caralho, por que você para? O que você tá fazendo? Por que a gente faz isso? Ele, eu não sei. Eu, talvez eu tenha um death wish, né? Talvez eu tenha um desejo de morrer. Talvez eu acho que eu não tenho, não vale a pena viver, cara. E aí eles começam a chorar. É muito engraçado, cara. E, mas mesmo assim, sendo muito engraçado e desesperador, tá ali o Rick de novo num momento que ele perde o controle, falando as verdades que estão dentro dele. Exato. Ele tem um desejo de morrer, esse death wish, essa tendência suicida, e que ele acha que ele não merece viver por algum motivo que a gente não sabe. É, tanto que quando ele vai preso no final da segunda temporada, o cara fala, você tá preso aqui por quê? Ele, por tudo, né? É, exato. Por tudo. E ele é o personagem que nunca usa cinto de segurança na nave. Nunca. A única vez que ele usa cinto de segurança é quando ele sai do spa, que ele deixou todas as toxinas. É, e ele entra no carro e bota o cinto de segurança. Oh, única vez. Foda. E eles não fazem disso uma piada, é só um detalhe. É um detalhe. Eles não ressaltam, Rick, você tá botando... Não, é só um detalhe que você repara. Mas você pode ver, ele nunca usa. O Morty usa, ou às vezes agora, na segunda, terceira temporada, quando a Summer e outras pessoas viajam com ele. Quem tá no banco do carona tá de cinto, ou coloca o cinto. Aparece muitas vezes o Morty colocando cinto, mas o Rick nunca. Falando nesse desejo de morrer, fala a sua teoria do capacete. Ah, é verdade. É. Tem um capacete que aparece na maioria dos episódios e nunca é citado. Na a caixa de time travel stuff que tem ali na prateleira. É. Tem um capacete com uns... Puta, parece umas velas de carro gigante, uns cilindros vermelhos assim em cima, né? É. Ele aparece na bancada, ele muda de lugar, né? Cada episódio aparece em um lugar diferente, às vezes no mesmo, às vezes não. E aí, eu tava lendo sobre a série, pesquisando, e aí eu vi essa teoria, linka com essa tendência suicida do Rick. Existe uma lenda urbana nos Estados Unidos de um capacete do suicídio. Como funcionaria isso? Essa lenda diz que o cara fez um capacete onde tinham várias cápsulas de espingarda, de 12, né? De shotgun. Uhum. Cada tubo desses era uma cápsula. E elas eram acionadas eletricamente. O disparo das balas, né? Era elétrico. E ele tinha ligado a luz do quarto, botado o capacete, quando um familiar entrou no quarto pra procurar, dá o tiro e liquefaz a cabeça do cara. E aí, há quem acredite que esse capacete, que nunca é citado, tocado, referenciado em nenhum episódio, mas que tá lá em todos eles, seria um capacete do suicídio que o Rick fez. Parecido com a máquina que ele usa pra tentar se matar no episódio da Unidade. Uhum. Ele pode reparar, cara, esse capacete aí, a gente, quem tá vendo pelo aplicativo, você tem a possibilidade de imagem, do detalhe do capacete que eu tô falando. Pode não ser também, mas é... mas ele aparece... direto e não é mencionado. Ele só tá lá. Ele nunca fala, pega esse capacete, faz isso que... Não, ele só tá lá. Você veja, né? Como é que é um bom produto, né? É quando você consegue desenvolvê-lo. É uma coisa que, aliás, eu já tinha dito em um outro Nerdcast lá pra trás. É quando a experiência não morre, quando morre o episódio. Exato. Né? Você continua trabalhando nele. Criativamente, inventando essas teorias de conspiração, essas observações sobre objetos em cena ou sobre atitudes de personagens. Isso sim é que é um produto que sobrevive ao seu tempo. Não é como aquele outro produto que quando acaba o episódio, você se levanta e vai fazer outra coisa. Não, cara. Ele sobrevive. Isso é que é bacana. Isso é que é sucesso. Você vê de novo, você ganha coisa nova, né? Eu também tava revendo agora, aí eu vejo, putz, a Summer realmente tinha um namorado, que é o cara que dispensa ela depois pela menina que tem mais peito, né? Isso, é verdade, é. A Summer tinha um namorado que o Rick começa a criar o segundo parque, né? O parque é dentro do cara. Esse episódio também é foda. Não é um top 3, não é um top 3. Não é. Mas o parque da anatomia é foda, cara. Não, esse foi o episódio que me vendeu Rick and Morty, de fato. Ah, é? E até então eu tava gostando, mas assim, eu não tinha entrado com tudo. Esse episódio, quando ele pega um mendigo, que ele fez um parque dentro de um mendigo com tuberculose... Tinha tudo, hepatite A, hepatite C, tuberculose. O Morty tá dentro do fígado, ele fala, caralho, esse fígado tá muito zoado. Aí ele fala, pô, ele teve muitos problemas, não é uma pessoa não topa fazer um parque de anatomia dentro do corpo dele se tivesse tudo bem na vida do cara, né? Exatamente. E ele fala mais uma vez, não julgue. Não julgue. É muito bom, cara. Quando ele expande, ele pega esse mendigo e ele expande, o jeito que ele conseguiu de resolver é expandir. Nossa. E fica um mendigo gigante pairando no país. Ele interfona pro Morty pegando a menina. Você consegue chegar numa milha esquerda? Ele, pô, eu tô tentando chegar nos dois. Eu acho que eu consigo chegar nos dois. Mas eu gosto dos detalhes, porque tem o Piratas do Pâncreas, é isso? Isso, é. E ele é extremamente defensivo com o Piratas do Pâncreas, porque ele que vendeu a ideia do Piratas do Pâncreas, né? E aí você, quando eu tava revendo o episódio, você vê a primeira vez que ele fala assim, Piratas do Pâncreas? Ali, por quê? Tem algum problema com o Piratas do Pâncreas? Ele tá mega defensivo. Ele sempre que não... E aí no final ele tem a discussão, o call lá com todo mundo. Time e de cara... marketing, agora tem o time de marketing. Cara, o que é o call? Eu tô aqui com a galera do marketing, oi, todo mundo no Skype, igualzinho. Nossa. É muito, quem participou de uma reunião já viu isso, é muito, né? Igual, exatamente. E um dos caras que tá lá dentro na equipe do professor lá, é uma referência àquele Steve Irwin, como é que era o nome dele? Steve Crocodile, que morreu com a Raya. Lembra que tinha o programa no Animal... O outro é o velhinho do Jurassic Park, né? Isso, mas eu achei legal fazer essa homenagem ao cara lá do... Ele morre com o pé, né? Tudo bem que não é uma homenagem 100%, porque no final eles vão zoado no cara, mas a aparência é muito parecida, né? É, e o doutor lá era que é a voz do John Oliver, né? O John Oliver. É celebridade. Agora, eles tem muita gente, tem muito ator fazendo. Tem o Stephen Colbert, que é o cientista dentro da bateria, né? Tem o Danny Trejo, é o Chacal. Aham, muito melhor. O Chacal. O Rick é muito escroto, cara. O Chacal, no final, ele pergunta, então existe uma filha minha que pode estar viva em outra dimensão? Aí o Rick, ele podia ter falado sim, e né? Feito a vida do cara bem pra alguém. Ele fala, não, claro que não. Não, é só da minha filha, é exclusivo meu, assim. Mas é tipo, pra ele não ter o trabalho, né? Pra ele não ter o trabalho de levar o cara... Mas o trabalho... O mais escroto nesse filho da puta é que o trabalho seria nulo. Ele ia pegar aquele óculos, procurar uma realidade onde ele estava morto e botar ele lá. O que ele faz em 2 minutos. É foda. E assim, o desprezo pela vida e pelo conforto dos outros é foda. Quando ele vai botar o Morty dentro do corpo do mendigo, a cena é assim: Morty, prende a respiração, senão seus pulmões vão entrar em colapso quando você for encolhido. Aí o Morty, o quê? Ele atira, foda-se. E aí a mãe perguntou: o Morty tá aí? Ele tá inserindo, né? É. Ele tá, eu tô ocupado. E depois tem outro episódio que ele pega aquela arma que cria bolhas de transporte e atira no Morty e na Summer pra tirar eles de casa. É, pra ir visitar o Jerry. E a Summer fala assim: não tem arma dentro dessa bola! Ele já manda. Esse episódio foi muito bom, The ABCs of Beth, né? Que ela vai pra dimensão que o Rick criou pra ela e deixou um amiguinho lá, né? Que é, né, é muito maneira a ideia, que a Beth sente empatia porque o pai do garoto vai ser executado porque acreditavam que ele tinha sequestrado e matado o garoto, que o garoto sumiu. Canibal! Ele tinha comido o filho. É, e segundo o Rick é genético, né? E aí eles entram na dimensão pra achar o moleque e ele cresceu lá que nem um Jumanji do inferno. Comendo os filhos. É, ele é uma mistura de Jumanji com crasta. Ele reproduzia com os bichos de lá pro bicho ter carne pra ele comer o filho dele. Como ele se servir de alimento pra ele. É, e aí tem o teatrinho infantil que conta a história da origem dele. Caraca, olha que agressão. Por que você tá ouvindo aquela merda toda com voz de criança mesmo, né? Sim. E eles vão contando toda a história. E esse episódio começa na loucura do bicho atacando, arrancando o braço dele fora e ele colocando um braço biônico no lugar e depois o braço volta ao normal e foda-se. Ai, demais, cara. Quem dubla o amigo perdido lá é o protagonista do Silicon Valley. É aquele comediante que faz o cara do Pied Piper. E esse episódio, esse foi o nono episódio agora da terceira temporada. Eu achei muito bom que o Jerry começa a namorar lá uma caçadora alienígena, né? Tipo predador, né? Super. E o easter egg desse episódio, que é só a secretária eletrônica, eu achei tão foda. Aquilo, pra mim, foi um episódio inteiro. Porque você... É a quarta parede de novo. É, você ouve... É, tem a quarta parede de novo, mas toda a historinha no início dela falando com o Jerry, que o namorado, sei lá, pode procurar ele, e depois o próximo recado é o namorado falando que vai matar ele, e aí depois o próximo recado é o Rick dizendo que matou o cara. Tô sempre olhando pra você, legal. Sempre... É muito escroto como ele trata o cara como um idiota. Exato, né? Que merda é essa? E aí depois ele transando com a garota, que é ex-namorada, e aí no final a quebra da quarta parede do cara da locação de secretária eletrônica dizendo que pode ficar porque ninguém usa mais essa merda, a não ser pra, né, pra contar alguma história em filme. Como é que é? Em movie. De TV, né? Ninguém usa mais a secretária eletrônica, a não ser em séries pra contar histórias. Exato, pra expor alguma história do detalhe de trama, né? Mas o desprezo dele por pessoas me marcou já no primeiro episódio quando... Mas o que eu faço com essa arma? Atira, eles são robôs. São todos robôs. O Mario fala, eu não quero, eu não me sinto à vontade, eu não quero matar eles. Ele, não, atira que são todos robôs. E o Mario atira, o bicho sangue começa a agonizar. Ah, meu Deus! Minha perna. Ele, meu Deus, vi que eles são... Não são robôs. Ele, meu Deus, Mario, isso era uma metáfora, eles são burocratas, eu não respeito eles. Cara. Não respeito. Pra mim é a mesma coisa. Mas é muito interessante que no piloto, no primeiro episódio, logo no começo, a Summer fala assim, ai meu Deus, e aí uma expressão, né, que todos nós usamos, né, e ele vira e fala assim, Summer, Deus não existe, é melhor acabar logo com isso, você vai me agradecer mais tarde. Uhum. Só que o mais tarde é neste episódio, porque ele congela o garoto que ela era afim, o garoto quebra, e aí quando ele volta mais tarde, eles passam pelo colégio, tá a galera chorando lá onde, né, o garoto morreu, tem as flores, homenagens, ela tá putaço falando assim, por que Deus faria isso? Ela já tá desiludida já tá com Deus, desiludida, sabe? Isso aí, é muito bom, né, cara? Mas sabe o que é mais engraçado? Sabe o que é mais curioso? É que no episódio que o Harold citou que eles partem a realidade do tempo, né? No final eles têm que se sincronizar, né? Com as coleiras. E o Morty, claro, caga a coleira. E aí o Rick dá a coleira dele pro Morty, né? O Rick, na verdade, pula primeiro atrás do Morty pra salvar ele. E aí bota a coleira e aí o Morty se sincroniza. sincroniza e o Rick fica perdido no buraco do espaço-tempo. E aí ele primeiro aceita que vai morrer, que vai ficar lá pra sempre nesse, nesse vazio e vai ser provavelmente desintegrado, né, quando o tempo voltar. Só que aí ele vê a coleira de longe. E aí ele começa a pedir, implorar pra Deus salvar ele. Ele começa, ai meu Deus, por favor, me salva. É o ateu no avião caindo, né? É, pelo amor de Deus, não me deixa nessa. Eu juro que não sei o que ela... E aí quando ele consegue consertar a coleira e colocá-la de volta, ele, fuck you, God! É muito foda, cara. É muito maluquice, cara. Tá... Pelo amor de Deus, Deus, não me deixa morrer assim. Eu juro que não sei o que ela, não sei o que ela. E aí... Tem bom acreditar em você, né? Rick's número um, não precisa falar isso, sabe? Ele trai até Deus, né? Tem ai, um que não trai. Deus está na área 51. Foi dito. What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down! Ô, Harold, qual foi o momento all-in pra você? O momento que isso tive... Ok, eu quero ver isso até o final da minha vida. Não, em nenhum momento eu vou pensar isso. Em nenhum momento. Porque até mesmo Rick e Morty precisa de um fim, sabe? Ah, sim. Precisa de um fim. Senão a coisa fica degringolando aos poucos, vai morrendo aos poucos. Isso é muito triste, muito seriado. Com muito seriado isso acontece. Uhum. Existe um cadáver há 20 anos no mercado. Eu já falei sobre ele. Eu acho isso degradante, sabe? Eu acho que tudo já foi dito. Não tem mais que continuar aquela desgraça. Mas eu acho que eu sou o único no universo pensando assim, né? Tomara que o Rick e Morty não tenha esse fim lento e degradante. Mas são 12 temporadas, não é? Nas palavras dele. Nine More Seasons que ele fala? No final da primeira? É, acho que isso, é. Aí ele fala um monte de louco. Ele fala Nine More Seasons, Rick and Morty Forever. E não sei o que lá. E no final da segunda temporada também, né? Rola isso, né? Não, e o quando melhor. Ele fala do sauce, né? Exato, ele fala do molho que o molho especial que foi lançado pro McDonald's. McDonald's relançou o molho. É, eu vou fazer essa série até a gente conseguir comer esse molho. Eu, na verdade, eu não fiz nada disso pra, né, pra salvar a família. Ele só queria voltar a se encontrar com a filha. Ele fala, eu salvei vocês pra não ser rejeitado pela Beth, cara. Muito bom isso, cara. E o molho, que porra. Ele tem uns surtos malucos, né? Tem. No episódio dos Vingadores, que ele faz o caminhozinho com o foguetinho pro Morty lá, eu falei, ah, agora o cara se converteu, né? Ele finalmente vai admitir que ele ama o neto dele, né? E ele chorando, eu fiz isso pra você, não sei o que, ele termina noob noob. Aí você fala, não. Noob noob é aquele carinha que fica varrendo o chão lá na nave, não é isso? Ele pensa que é o cara que ele conheceu ontem e tá cagando pro neto dele. Mas aí é que tá. Tem uma coisa interessante sobre o Rick e o Morty. Primeiro, o Rick precisa do Morty, teoricamente, né, pra contrabalancear as ondas mentais, né, então ele fica camuflado. Isso é uma coisa. Ele fala isso. Tem outra coisa também. O Rick ama Morty. E ele vê nisso uma toxicidade. Isso é que eu achei interessante. Naquele episódio lá, onde eles são divididos, né? O Rick, que parece são, na verdade é um Rick frio, destituído de laços emocionais. Os laços emocionais estão lá no Rick tóxico. Isso é interessante. É um freio de mão. É um freio de mão pro Rick, esse relacionamento familiar. Mas ele o mantém, claro. Faz parte dele. Acho interessante isso no personagem. Eu não lembro qual foi o episódio que... Eles estão em Plutão. O plutoniano tá explicando pro... Tá vendo o pai do Morty falar besteira lá, falar que Plutão era um planeta, né? Aí ele explica, não, porque o planeta vai encolher até... Aí ele assopra o pó pra cima e o Morty o quê? Virar uma festa? O Riss é tua família inteira? Ele olha... Família inteira eu não sei, mas eu e meu pai com certeza. Eu tenho um episódio no primeiro temporada, né, que eles falam que o Morty tem que voltar pra escola, que ele não pode perder tanta aula, e aí o Morty... Ele já tem déficit. O pai vira assim e fala, olha, Morty, tá na cara, você tem algum problema. Você tem alguma síndrome. Todo mundo que podia perder aula, você com certeza não é um, né? Porque você tem algum tipo de síndrome, sei lá. E aí o garoto fica com aquela cara, ele, porra, é muito pra uma criança absorver, vocês jogaram muita coisa em cima de mim, então rápido, sabe? De todos nós, né? Assim, a série toda. Eu demorei pra assistir, né? Só fui assistir esse ano. Por muita insistência do Ian SPF, do Porto dos Fundos. Outras pessoas insistiram, mas o Ian insistia pra caralho. Aí um dia eu falei, vou ver. E a série me pegou no primeiro episódio. Eu sei o momento exato que a série me pegou. Quando eles estão fugindo na alfândega espacial. Uhum. E aí eles passam, tem um bicho fumando um outro bicho, sei lá, o que era aquilo. Uhum. No narguilé de outras criaturas. E aí o Mori passa passa pela névoa desse fumo, desse narguile, e aí ele correndo tosse e sai um catarro, cai no chão, vira uma mini criatura. Essa mini criatura começa a crescer correndo do lado deles, fica grande, envelhece e morre. Em quatro passos. E o Mori olha assim, ah! Começa a dar aquele grito, e o Rick fala assim, don't think about it. Eu, nossa! Então, cara, pra mim a série me ganhou nesse momento. Nesse momento eu falei, cara, aconteceu tantas coisas em tão pouco tempo. É foda, é foda. Esse don't think about it é uma coisa fantástica, porque também faz parte dessa condição de tentar entender que não há proposta no universo. É o que a série, né, prega demais, né? Porque ele fala, a mesma coisa quando eles trocam de dimensão dos Cronenbergs, e o Mori fala assim, mas peraí, a gente trocou de dimensão, e a outra dimensão? Aí ele tem que fazer a mesma coisa sobre a dimensão em que Hitler curou o câncer. Don't think about it. Isso é uma... sabe, tipo assim, quando a coisa dá um overload cerebral, o Rick fala, don't think about it, porque é assim que a gente tem que viver, entendeu? Ai, meu Deus, existe vida após a morte, existe Deus, o universo vai acabar, a entropia, as estrelas vão apagar, o universo vai se apagar, e esse é o destino triste do nosso universo que nós estamos vivendo. Nenhuma vida, nenhuma estrela, nenhuma luz, só escuridão e matéria morta. Cara, don't think about it. Não tem como a gente ficar pensando sobre questões existenciais que a gente não encontra a resposta. Tem gente que pode encontrar a resposta que se satisfaça e segue a sua vida. Mas se alguma coisa te cria essa inquietude e ela não tem uma solução, don't think about it, compadre. Como ele apagou no momento que ele botou o Morte Maluco, quando ele fez o chão realmente nivelado. Nossa. Lembra? Nossa, caralho, isso foi muito foda. O mundo está torto, o mundo está torto. Uma vez que ele pisou o chão nivelado. Ele está torto, né? O mundo inteiro está torto. É verdade, a sua memória é apagada. Cara, isso foi muito foda. É, justamente, se você pensar demais, ele pira. Pira, exatamente. É uma coisa que, aliás, isso é clássico do Douglas Adams também. É bem a doutrina de pensamento dele, né? O vórtice da perspectiva total. Você entrava e você conseguia entender a totalidade do universo e ver o quanto insignificante você era. Né? Quando você é posto no vórtice, tem um rápido vislumbre de toda a inimaginável infinitude da criação. E no meio disso, em algum lugar, há um marcador minúsculo, um ponto microscópico colocado sobre outro ponto microscópico, dizendo, você está aqui. E é isso. Essa é a visão do Rick. Exato! Essa é a visão do Rick sobre o universo. O Rick entrou no vórtice de perspectiva total. E o resto da vida dele é uma merda por causa disso. Porque ele tem a perspectiva total, né? E é isso que acontece. É um exemplo disso. É esse, ele cria o chão nivelado perfeito, e depois que o Mori sente e sai dali, nada mais é igual. O mundo inteiro tá torto, e ele tem que esquecer isso, ou ele vai morrer de angústia. Foda demais. Esse episódio me lembra Eu, Robô, assim, tipo aquela coletânea de contos em torno de um tema, assim, que você fala, nossa. Bom, acho que é importante a gente lembrar também que tem muito da loucura do Doctor Who, né? É importante salientar isso, até mesmo porque ele quer ir na contramão da tecnologia de Doctor Who, justamente para não se aproximar demais do De Volta para o Futuro, que foi a origem de tudo, né? Sim. Mas é interessante que os dois seriados, Doctor Who e Rick and Morty, eles partilham dessa loucura que é essencial para o protagonista, né? Sem ela, nós ficaríamos fossilizados pela ética, portanto não conseguiríamos metade daquelas aventuras se o personagem fosse ético. Sim. É o que acontece, por exemplo, em Jornada nas Estrelas. Eu não quero entrar aqui na discussão sobre Discovery, não é isso? Jornada nas Estrelas, ela meio que se fossiliza porque os protagonistas que estão dentro daquelas naves da Federação precisam ser éticos. Nem o Doutor, nem o Rick precisam. Então as histórias são muito mais agressivas e loucas, o Sim. que é ótimo para a imaginação, para a criatividade. Os episódios ficam estranhos, e estranho quer dizer criativo. Harold, eu sempre imaginei, depois que comecei a ver Doctor Who, como seria uma versão americana do Doctor Who, porque tem muitas séries britânicas, tipo House of Cards, tipo The Office e tal, que foram adaptadas para a realidade americana, e elas deram muito certo, mesmo sendo essencialmente diferente das suas origens britânicas. Eu ficava imaginando, será que existiria uma forma, que Doctor Who é tão britânico, eu falo assim, será que existe uma forma forma de ter esse conceito do Doctor Who americanizado, uma série americana, eu pensava que Men in Black era o mais próximo da americanização de Doctor Who. Rick and Morty se provou provou o que seria a fórmula do Doctor Who americano. Adicione escrotidão e é isso, você tem o Rick and Morty. Tanto que no último episódio agora da terceira temporada, ele fala: eu sou o Doctor Who nessa porra aqui. Ele fala mesmo. Fala pro presidente, né, cara? Eu tenho uma dúvida sobre a Cidadela dos Ricks. Porque, assim, os Ricks são um problema em todas as dimensões que eles existem. O Rick C-137 é um problema e ele gera problema em outras dimensões para outros Ricks. Eu não acho que eles tenham que se juntar por isso, mas é, pra mim o do C-137 é o pior. Cara, tem Simple Rick, ele não faz mal pra ninguém. E tem o Rick retardado, que virou amigo do Jerry. Exato, tem esse também. Mas ele fala, a gente é inteligente demais, em toda dimensão tem alguém querendo pegar a gente, então a gente se juntou aqui. Aí a minha dúvida é a seguinte, ele se juntaram. Aonde? Aonde fica a Cidadela dos Ricks? Em qual dimensão? Ela fica num nexo entre dimensões ou ela está numa dimensão específica? Está num limbo entre dimensões que ninguém sabe onde está. Aí a outra pergunta que eu faço. Eles são caçados pela Federação Intergaláctica. Todas as federações intergalácticas? Uma só? Ou essa federação também consegue ser interdimensional? É, boa pergunta. O que eu entendi é que ninguém no universo, tirando ele, tanto que ele elimina o dispositivo que consegue viajar em entre universos. É verdade. Que o que eles estavam atrás no começo da terceira temporada, né, que eles estão monitorando a família, o que eles estão atrás é da Portal Gun, ponto. É. Não é nem do Rick. A hora que eles puxam a Portal Gun, eles, é isso. É isso que eles estão procurando. Parece que tanto os caras que fazem a simulação, quanto a Federação Intergaláctica, tá atrás da Portal Gun e da tecnologia de atravessar o universo, que é o que ele aparece falando pra ele mesmo, que ele foi o primeiro a inventar. Não, então existem várias federações intergalácticas. O Rick foi preso na Federação Intergaláctica que ele estava, porque assim, é muito louco isso, né? Mas porque ele é perseguido em todas as realidades que ele vai. Uhum. Supor, o Rick C-137. Uhum. Qualquer realidade que ele entra, que tiver uma federação intergaláctica, ele tá preso. Cara, é muito confuso isso, porque no primeiro episódio, a Porta do Grande carrega. E aí ele fala assim, existem outras maneiras da gente voltar pra casa. E eles passam por um alfândega espacial. Sim. E ele lá consegue programar um portal que leva eles pra casa. Isso era só um teletransporte que ele consegue fazer com que, porque a cor era azul e o teletransporte é representado como azul. Tanto que o presidente também tem o teletransporte azul, né? O presidente. É verdade. Então ele pegou o teletransporte e hackeou pra fazer um transporte interdimensional no caso dele. Porque você vê que na memória dele, ele tá tentando fazer um teletransporte, ele faz um teletransporte azul. Isso, é. E aí aparece o Rick de outra dimensão e fala, não, meu amigo, teletransporte é o de menos. Você vai ser o primeiro a conseguir viajar entre universos. E aí ele foi preso no universo C-137. Do planeta Terra C-137, que seria o universo C-137. E aí ele faz a Cidadela dos Ricks. Não é mais C-137. Tá, eu tô tentando criar um entendimento aqui. Ele faz a Cidadela, ele escolhe fazer a Cidadela dos Ricks ir para a prisão de um determinado universo. É, sim. É, tem que ser, né? Assim, cara, são infinitas as possibilidades. Então, existem infinitos universos onde não existe a Federação. Infinitos universos onde não existe Rick, e por aí vai. Tudo que você imaginar é possível. Não. Tanto que ele fala que eles estão no arco visível, né? Quando ele vai para aquele esconderijo dos mortes, que eles estão todos pendurados no domo lá, tomando espetada, o Rick do mal, que depois a gente descobre que estava sendo controlado, fala, de todo o arco visível, você é o Rick mais parecido comigo, né? Caraca. Deve ter muito mais universo, mas eles estão só no que eles conseguem explorar, né? Nesse episódio, o Rick confessa que já usou alguns mortes para se esconder, né? Ele fala, o cara tem lá... Sei lá. Só preciso de um cabo, né? É, tem uma centena de mortes. Tem uma centena de mortes, né? Fazendo aquele domo. E ele fala: isso aí é exagero. Isso aí com 5 mortes e um cabo e uma bateria, a gente resolve. Ele, hipoteticamente. Mas aí depois nas memórias dele aparece um Mori levando choque nos dedos, né? É verdade. Daí ele pegando o ticket, né? Ah, você ganhou um vale morte. Se o seu morte por algum motivo padecer, ele. Não. Não fala agora. Isso não é o melhor momento, mas aí pega a porra do ticket, né? What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down! Eu vi uma teoria interessante sobre o clone da Beth. sobre ela ser o clone ou não. O que, que vocês acham? Eu acho que é. Pra ter graça. Só por isso. Aí, analisando do lado de fora do roteiro, vai ter graça se for. Não, claro, entendo. O que você acha? Olha, a cada episódio eu tô notando que a Beth, ela primeiro tá em crise, né? Crise existencial, inclusive. Então a Beth tá marchando para se tornar o seu pai. É, você vê. Ela estava com esse pensamento até pelo menos o último episódio, onde ela faz uma volta de 180 e retorna na família, reconstrói a família e tal, mas realmente esse é um pensamento, era uma marcha que ela não estava seguindo até então. Entendo, você vê que ela está progredindo para ser igual o pai, aventureira e tudo, e violenta, né? Regredindo, né? Ela fica olhando para as fotos da família, mostrando que ela também tem o sentimento de mãe e família, né? E ela era um momento de decisão, ou para um lado ou para o outro, e aí ela fala, eu já sei o que eu quero. E isso é bem ambíguo, né? Então isso também demonstra, tipo assim, apesar dela tá... Mas não é uma certeza que ela mostra depois, né? Não, mas olha só, apesar dela tá mudando pra ser mais Rick com o passar do tempo, e aí quando ela chega, fala assim, eu sei o que eu quero fazer, mostra que ela já tá decidida, seja qual for a escolha. Então ela ser mãe, voltar a ser mãe e esquecer o lado aventureiro, também é plausível. Uhum. Então, mas ela termina falando, eu já sei o que eu quero, e aí daqui a pouco a filha dela fala pra ela no trocador lá, né? Nossa, mãe, você tá tão mudada. Ela, ai, será? Tipo, ela volta a ficar toda incerta. Mas ela não fica incerta, ela fica insegura. E ela não era insegura, ela era frustrada. É. Mas sabe o que, na verdade, no final das contas, não faz diferença nenhuma, porque eles podem trocar a dimensão dela em qualquer momento e ela deixar de ser ela. Já trocaram o código de skin, né? Exatamente. E aí nada disso vai fazer mais diferença. Exatamente. Mas olha porque só. Porque tem lá Summer, Beth e Jerry, da dimensão Cronenberg. Exato, que estão lá perdidos e foda-se. Eles visitaram no começo da terceira temporada. O Mori e a Summer, quando desenterram a arma do portal, uh-huh, eles viajam pra dimensão Cronenberg. Ah. E eles... O Mori vê os antigos parentes, os parentes historicamente relacionados a ele. Sim. Mas ele mesmo não quer ficar lá. É muito louco, né, cara? Ele já aceitou essa loucura. Ele desapegou já. Desapegou, exatamente. Sim. Mas olha, eu vi uma teoria no canal Film Theory, interessante, sobre a Beth ser um clone ou não. O cara realmente parou pra ver os detalhes, incluindo... Olha só, quando a Beth vai salvar o cara da injeção letal, ele viu que tem um relógio na parede da injeção letal. E esse relógio tá marcando 1h56. Uhum. É isso, tipo 2 horas da tarde. E aí, foi descobrir quanto tempo aconteceu daí pro final do episódio onde ela toma a decisão, entendeu? Olha só o pensamento do cara. Porque ele diz que pra se fazer um clone, a gente descobre antes que leva mais ou menos 3 horas. O Rick fala isso. Pra criar, uhum, um clone adulto, né? Então a gente sabe o quanto tempo. Então ela teve salvando o cara 1h56. E aí, ele disse que os criadores da série falaram que eles moram em algum lugar em Seattle, em Washington. No estado de Washington. E ele foi procurar aonde existe uma câmara de execução no estado de Washington. E é mais ou menos a 4 horas de viagem de carro de onde, teoricamente, eles morariam. Então ele pegou essas 2 horas, adicionou mais 4 horas de carro pra eles voltarem e adicionou o fato deles ligarem pra pizzaria e a pizzaria estar fechada. É, eles deram uns detalhes específicos de horário que eles nunca dão, né? Então, mas ele descobriu que o episódio começa num sábado e essa parada acontece num domingo. Então, ele calculou que pra pizzaria estar fechada seria mais ou menos umas 9h30 da noite de um domingo, só que tá de dia, entendeu? E ele começa... E aí o Mori fala de horário de verão, eu fui num lugar onde não tinha horário de verão, então não sei o quê. Enfim, o vídeo tá lá, o vídeo é maneiro. Por causa do tempo que passou entre eles voltarem da execução e ela tomar a decisão e ele fazer um clone, e não daria tempo dele fazer um clone e eles estarem ali. Não, na verdade, pra ele fazer o clone e estarem ali, teria que ser 9h30 da noite e já estaria de noite, entendeu? E tá de dia, ou seja, é antes disso, portanto, não teriam tempo deles criarem um clone pra Beth, então ela não é um clone. Essa foi aquela Beth daquele episódio, mas ninguém fala do episódio seguinte. Não, mano, o episódio seguinte seguinte é ela mesmo duvidando da condição dela de ser clone ou não. Porque ela sabe que se ela fosse um clone, ela não veria uma diferença entre a criação dela como clone e a vida anterior dela. Ela seria ela mesmo. Ela não teria uma memória dela despertando num tanque de clone, é isso? Os criadores já estão acostumados com a galera super analisando os episódios, né? É, então, por isso que ele acha que eles fizeram todas as pistas, assim, pra mostrar pra quem quisesse seguir que não daria tempo dela ser um clone. Eu tenho um histórico de série super analisada que não terminou nada bem. Chamada Lost. Olha, já me dá uma urticária, já, só de lembrar. Eu acho que tem muita galera que quando o Rick and Morty tiver seu season finale, seu episódio finale lá, seu series finale, caso, vai ficar frustrado. Porque assim... Vai querer a resposta. Tem muita gente querendo, tentando traçar um arco central pra todas as histórias, e pegar Morty original e Evil Morty e o Rick original e a história pregressa do Rick e essas coisas todas, sabe? Tentar dar uma... Fechar, né? Empacotar essa história. E eu acho que não vai ser assim. Tanto que a galera super analisou o final da segunda temporada com ele preso e tinha gente falando, ah, não, porque aí ele vai pegar o assassino que o Morty matou de uma outra dimensão e trazer pra essa, e esse assassino vai soltar ele da prisão e não sei o quê. E tipo, não, ele saiu de lá de outro jeito. Olha, cara... Não, o pior, no final das contas, é só um plano pra tirar o Jerry de casa. Só isso. E acabar com a federação, né? Ele aproveitou, matou todos os coelhos com a caixa d'água só, né? Não, mas pera lá, eu acho bacana discutir teorias e tal. A pessoa só não pode é levar aquilo como se fosse pertencente à série. Isso tudo tá na tua cabeça, cara. Não tá na cabeça do criador da série. Relaxa, aquilo é divertido como imaginação nossa. A gente tá trabalhando a série. Não quer dizer em nenhum momento que os criadores vão seguir, vão ter um ataque de consciência coletiva, vão chupar todas essas teorias do universo e vão condensar no programa. Aliás, eu acho até que a gente está muito mal acostumado de querer respostas para todas as coisas. Com certeza, com certeza. Deixa pra lá, cara. É a própria filosofia do Rick. Deixa pra lá, não pense muito sobre isso. É essa a filosofia final. Don't think about it. E eu acho que essa série é capaz dela acabar deixando todas essas perguntas de Evil Morty, Morty original, sei lá, essas teorias todas malucas, eu acho que eles não têm obrigação e, de repente, eles nem precisam responder isso, porque foda-se, né? Não é isso que vai fazer a série ser maior ou menor no final das contas. Já, claro. Todos vocês estão soando Lost demais. Eu vou sair dessa dimensão. Não, muito pelo contrário, eu não quero que tenha as respostas, porque no Lost eu queria. Não, just let go, Jack. Just let go. É, exato. Don't think about it, cara. Quanto mais a gente fala... consegue, né? Não, não, quanto mais eu falo pra não pensar. What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down! Vocês repararam uma coisa sobre a animação? Era um detalhe que eu via muito no Ren and Stimpy, que é essa boca em formato de bico caído. É muito engraçado, né? Porque eu consigo entender a emoção, confusão e tal, que eles passam com esse bico. Mas não existe nenhuma expressão humana... Bico caído, né? Que seja equivalente a isso. Como a gente entende isso, essa linguagem visual, né? Cara de cu. É uma cara de cu. É uma cara de cu. Caralho, é isso aí, Gabeta. É uma cara de cu. Agora, uma outra referência que tem no Ren and Stimpy, que tem a Ren and Stimpy, no caso, é no episódio do Anatomia, né? Do Anatomia, Parque da Anatomia. Porque quando eles botam lá o morador de rua, lá o mendigo gigante, o desenho fica hiperrealista. Mostra o olho. Não é mais aquele olho Rick and Morty. Mostra o rosto, um pedaço do nariz, o nariz já tem aquela coloração avermelhada, né? Sim. E o desenho é muito mais bem feito. Sim. Né? Isso é uma parada muito Ren and Stimpy, né? Quando dava um close, era uma loucura, de todo detalhe, assim, chega a ser assustador. Ele tinha a precisão de um background, né? Mesmo sendo um close. E ainda bem que essa precisão só parou no olho e no pé, né? É, verdade. Porque lá nas montanhas rochosas... É, exato. A galera ali tá precisando esquecer memórias. Esses painéis anéis ultra coloridos e detalhados, eles foram... Eles aconteceu muito no Bob Esponja, se vocês lembrarem, né? Ele foi exportado do René Simpson pro Bob Esponja. Uma outra coisa que me chama atenção, e talvez não tenha motivo nenhum, são as pupilas dos olhos. Exatamente. Me dava nervoso. Foi o que me dificultou assistir no começo. Esse asterisco bizarro, né? Vê se é a bolinha. É um asterisco. É assim, todos os personagens estão assim. É uma característica. Mas será que tem algum motivo? Será que é pra causar uma estranheza e mostrar que não somos nós? Que não é a nossa realidade? Ou será que é só um estilo zoado e foda-se, sabe? Eu acho que é um estilo zoado e foda-se. Harold, você como ilustrador. Não, minha resposta é a resposta de qualquer um. Na verdade, me causa também uma angústia tremenda aquilo. Parece que o cara tá no ácido, ou parece que ele tá a ponto de se quebrar. Não, o personagem, ou toda a família, na verdade, ou todo o universo, na verdade, é um estado de tensão absoluta por causa daquele olho asterisco. Vocês já viram os promos que saem do Rick and Morty? Tem muito no YouTube. Ai, são vários, são maravilhosos. E tem um que é uma viagem com vários ilustradores fazendo suas versões de Rick and Morty. Não sei se vocês viram que é o Rick com uma, dá uma poção pro Morty e fala, pelo amor de Deus, Rock, o Morty, não deixa cair. Ele tá achando que eu sou idiota, Rick? Pá! O negócio cai na hora. E aí vira uma viagem maluca. Eu tô com medo de entregar a piada final aqui, mas tem muito a ver com isso. Aí você quer ver viagem mesmo, vai ver. Os promos são excelentes, são mini episódios maravilhosos. Esse negócio do Morty ser estabanado, usado, aquele episódio que ele perde a memória, é muito bom. O Rick tá fazendo um experimento na garagem, né, numa das memórias que ele afagou. Ele tá fazendo um experimento na garagem. E aí ele fala assim, Morty, entra ali e pega não sei o que, né? Diga o terceiro e topo toda a direita. Sei lá, ele fala uma porra assim. E aí ele escuta um tec, tec. Exato, foda demais. Nossa. Ele, mano, eu ouvi um tec, depois outro tec, e aí a luz ligou. Você apertou o interruptor da esquerda? Aí ele, sim. Ele, pega uma pá. E eles vão pro... A piada continua, eles vão até lá, encontram os cadáveres, vão pegar a pá. O Rick, aliás, acho que é nesse momento que o Rick manda que o Morty pegue a pá, né? E aí a piada termina divinamente com um quarto claque. Pega uma pá no quarto escuro, ele entra no quarto, claque, claque. Nossa, muito bom, cara. E o Morty fica, antes de pegar a pá, ele, ai, ai, ai, pegue uma pá. Essa é uma piada raríssima dentro do programa, né? Porque ela para tudo só pra você ter uma piada sonora, cara. Isso é bacana, cara. Isso é bacana. Não é toda animação que consegue uma coisa assim. Agora é incrível como é ilimitada a loucura, né? Você vê, o cara, assim, já sabe que o Rick tem... cavou embaixo da casa pra fazer um outro laboratório, né? E que ele tava prendendo um bicho intergaláctico que tinha AIDS espacial. Que comia bebês. E nesse mesmo subterrâneo ali, tem a câmara de memórias do Morty. Exato. Né? É. E ele tem um storage onde ele guardava corpos. Exato. E que o interruptor que controlava ficava na garagem. É tudo, cara, não tem limite. Nada tem limite. Tudo é possível. Quando ele chega, a Summer tá desesperada pra abrir o laboratório e ela vê as moscas em cima do e ela tenta arrumar as moscas. Não, deve ter uma sequência de moscas aqui que deve abrir o... Você já rende. Depois o Rick chega e ele bota as moscas na sequência e abre o laboratório. Exato. É muito bom. Eu gosto de ver como o Morty tá aprendendo as coisas. Assim, que eles estão no Vindicators lá, o capitão vem, dá jaquetinha pra ele e fala, não, é muito fácil de você diferenciar bandidos e heróis. Nós somos heróis. Ele, eu não sei. Meu avô me falou que ninguém é bom ou ruim, né? E eles vão mostrando ao longo do episódio que ele tava certo. Esse episódio, ele teve uma boa ideia, só que a execução dele já não gostei tanto assim, porque os heróis decaem pra barbárie em segundos, né? É. Então não foi bem explorado. O timing do episódio não foi muito bom. A ideia foi boa, o timing é que não. É interessante porque, assim, ele faz referência a tudo e a todos, né? O tempo inteiro, pra quem não sabe, eu não sei como alguém pode não saber disso, mas eles são uma referência escarrada do Doc Brown e do Marty McFly. De Volta ao Futuro. Inclusive, o piloto tenebroso que existia aí, não assista, é asqueroso. Era o nome da Doc e Mari. E eu não sei como alguém olhou aquela merda e falou, porra, isso pode ser uma boa série, vamos fazer uma parada completamente diferente. Como? Eu não sei como isso aconteceu, cara. Esses caras estão produzindo conteúdo há muito tempo. Um dos caras ali, ele fazia o The Community, que é excelente, e é nonsense pra caralho também. E o... Ele bota uma chamadinha pra community no, na Unity, né? Quando ele fica, põe, episódio, põe a série de volta no ar, tira a série do ar, põe a série de volta. E aí você olha pra TV, é o community. É. O Justin Roiland, que é o que faz a voz do Rick and Morty, né? Um dos criadores também. Ele fazia animação e esse tipo de coisa e tal. E, aliás, os desenhos, né, dele. E, justamente, tipo assim, na hora que eles tiveram a oportunidade de apresentar um projeto, eles lembraram do Doc and Marty, que não podia ser, permanecer. Mas, tipo assim, como aquilo... Tipo assim, a gente... Eu acho que eles venderam mais a ideia do que o desenho em si, entendeu? Por favor. Desenho... O desenho é asqueroso, cara. Mas foi feito no Paint, mano. Mas não foi assim que o Matt Groening vendeu o Futurama? Ele falou, ah, é Simpsons do futuro? É, mas aí já tinha Simpsons, né? É interessante você vender quando não tem nada. O cara não tem nenhuma base de credibilidade no trabalho que você pode entregar. O que eu acho impressionante, um mega achievement da parte deles, né? Ter conseguido ser o que foi desde o episódio 1. Com aquela ideia inicial. Tipo assim, cara, você já viu outras coisas que eles faziam? Uns vídeos, etc. É tosco, cara. Nem engraçado é. Tipo assim, como você vai... Cara, esses caras vão ser gênios. Eu não consigo entender isso, esse feeling, cara. Eu não sei, mas... Esse é o feeling da galera que é dinheiro em Hollywood, mano. É foda, né, cara? E tem a história que eles escreveram um piloto em 6 horas, né? É, eles tiveram a oportunidade, jogaram essa ideia, os caras toparam, e aí eles escreveram um piloto em 6 horas e produziram e foi. Porque no episódio bizarro, que não é o piloto, é a zoeira antes do Rick and Morty, tem uma parte que o Doc lá, que é o Rick, mas ainda é o Doc, fica falando que o Marty tinha que lamber as bolas dele por algum motivo. Isso. Pra salvar o universo, sei lá. Né? É que isso parte daquela piada do pressuposto que qualquer coisa que você faça, rápido não há tempo de explicar. É, né? Exato. Chega um cachorro dirigindo um carro, rápido não há tempo de explicar, entra no carro. É, exato. Exatamente. Isso abre uma possibilidade enorme de zoeiras. E aí, no piloto da série mesmo, episódio 1, essa escatologia tá lá, né? Porque ele não fala, chupa minhas bolas, lamba minhas bolas, mas ele fala, pega essa semente gigante e enfia no seu cu, lá em cima, lá dentro. Bem lá em cima no seu cu, cara. E aí o Morty fica, ai, vamos logo com isso, o Rick tá doendo, tá espetando. Ele, ah, isso prova que elas são das boas. Mas eu tava, quando eu tava vendo isso, eu pensei, peraí, será que isso vai seguir muito o que o Ren Stimpy no início era muito sexual, e ele foi deixando de ser, ele foi se tornando mais só grotesco, sabe, piadas de peido e membros caindo e essas merdas, entendeu? E aí eu achei que ia seguir até uma parada meio nesse estilo, mas ele mesmo se acertou, o roteiro passou a ser mais interessante do que, sabe, simplesmente fazer piada grotesca. Mas tem, né? Sempre tem as piadas grotescas. Ah, outro personagem tem que voltar, que é o Bird Person. Phoenix Person agora, né? Que você descobre que não é o nome dele, é o apelido que o Rick dá pra todo mundo, né? Ele apelidou o cara de Bird Person e era isso. Não, que nem o cara das engrenagens, né? Isso aí, exatamente. Como é que o cara das engrenagens trai ele, né? E ele fala, porra, você não sabe nem meu nome, você me chama de, sei lá, cara das engrenagens. Exato. E o que ele faz com as engrenagens dele? É foda, né? Ele tira as engrenagens do saco, seria um saco. Exato. Troca pelas engrenagens da boca. E aí quando chegam os policiais, eles olham. Ai, meu Deus, essas engrenagens, elas choram. Ela começa a vomitar a engrenagem. What is going on, Rick? I'm freaking out! Calm down! Toda a série, quando você acompanha a série, você entende que ela evolui. É, principalmente no que se diz a personalidade dos personagens, né? Além disso, no Rick and Morty, a gente percebe, principalmente na terceira temporada, evolução e produção, né? Exato. Traço, animação. Foi rápido. É, sim, mudou muito. Mudou muito. Mas, tipo assim, até em sitcoms, sei lá, tipo Friends ou Big Bang Theory, você vê que no início elas estão preocupadas em fazer piadas que funcionam por si só, independente de quem são esses personagens. Eles são portadores da piada, entendeu? E as situações. Tanto chama sitcom, porque é situation comedy, né? Só que com o passar do tempo, quando a gente vai conhecendo os personagens e os escritores vão também se acostumando com os personagens, com os trejeitos de cada um, também no Seinfeld acontece isso, percebo muito, você começa a ter piadas que pertencem àquele personagem. A piada, sim, não é uma piada que o personagem está portando e dizendo a você. A piada é quem ele é e no contexto onde ele está, como ele reage. George, você já sabe que ele é assim. Você já sabe que o George é mesquinho. Você já sabe que o Sheldon é super autista, que vai jogar o café da manhã fora, por mais delicioso que esteja, ele vai jogar fora porque não é o dia daquele tipo de café da manhã, entendeu? Então são piadas que se referem ao universo que foi criado. E o Rick and Morty começa também muito parecido. Ele vai explorando muitas referências da ficção científica, fazendo piada em cima daquilo. Não só a ficção científica, como cultura pop pra caralho. É, exatamente, tudo. Mas a gente começa a ver o desenvolvimento dos personagens agora. É, tá cedo ainda, terceira temporada, até pouco, né? E são 10 episódios por temporada. Uhum. Mas você começa a ver que tem piadas que, ó, isso é a cara do Morty, isso é a cara do Rick, isso é o Jerry, total. Eu gosto de quando isso acontece, porque a gente se acostuma com eles. E eu acho que a galera sente falta de explorar o próprio universo do Rick e Morty. Por isso que a gente falou que, ah, todo mundo quer ver o Evil Morty. É, até sentiu falta. Eu achava que o último episódio ia, de alguma forma, se conectar com o próprio universo que ele tá criando. Eu fiquei um pouco frustrado com o último episódio, porque essa terceira temporada, ela veio numa crescente fodida. Exato. De cada um melhor que o outro. E de abstração, e de loucura, e esse terceiro foi só porrada. Claro, tem a história do clone, né? Sim. Mas essa história acabou que, pra mim, ela perdeu força pela outra história ser tão simplista. Parece que não foi uma história de final de temporada, né? Porque na outra, da segunda pra terceira, ele foi preso, teve um cliffhanger, estavam trabalhando... Não precisava ter um cliffhanger. Mas eu achei que, pra mim, né? O último episódio dessa temporada foi fraco em relação à temporada inteira. Aham. Uhum. Mas eu sinto falta deles explorarem o próprio universo que eles estão criando. Não só assim, eu não tô criticando, pelo amor de Deus, é muito cedo pra isso. A parada é genial. Mas, tipo assim, eu acho que eles criaram um universo tão rico que a gente tá adorando discutir e teorizar aqui, que eles não precisam tanto mais de fazer tanta referência, né? A ficção científica, a cultura pop. Devem continuar fazendo, mas eu espero que na quarta temporada eles explorem mais a ideia do universo próprio deles, que é a possibilidade da Beth ser clone, que é o Evil Morty. Cadê ele? O que que acontece? O Evil Morty sai no meio dos Morys, olhando com aquele olhar de tipo assim, eu voltarei. Sim. Isso é só o início, né? E ele não aparecer nessa terceira temporada foi meio... Mas peraí, não, isso, homem? Que isso? Foi o melhor episódio da terceira temporada? Como ele não apareceu? Eu vi tanta coisa junto que eu não lembro. Qual foi o episódio que ele apareceu? Que era uma revolta maneira agora. Pô, fiquei revoltado agora. Eu também, pô. Ele aparece no episódio da reconstrução da Cidadela. Ele foi eleito. Que ele foi eleito presidente, você só descobre no finalzinho, quando os mortos estão flutuando no espaço, e aí passam as fotos da maleta que o Rick Oculto entregou. E aí você vê que é aparece o Evil Morty ali com um tapa-olho. Sim, verdade. Então, eu senti falta disso continuar. É isso aí. Agora, esse episódio é foda porque, cara, como se mata nesse episódio, né, cara? De todos os jeitos, os personagens, você nem espera que ela morre um atrás do outro. E até mesmo o tiro que ele leva pode ter sido coisa da cabeça dele. Justamente pra chamar a atenção do público, dos votantes, né? Pra ele ganhar com larga vantagem. Aliás, ele não ganhou com larga vantagem, mas isso não importa, ele ganhou. Então, mas já dava até pra perceber que era o Evil Morty por causa da excelente música tema dele. É aquele coral feminino doce, mas com um piano pesado no fundo. Aquilo é bacana, cara. Pra mim, o Harold falou da melhor música, que é esse tema do Evil Morty. É tão bacana, tão simples a música, poxa. É, pra mim é a que mais marca. Duas que me marcaram, o fim da Unity e essa música do Evil Morty. Mas, bom, fora que, claro, a abertura é puxada, chupada do Doctor Who, né? Parece um teremim ali. É claro, o Doctor Who ele não usa teremim na sua trilha sonora, ele usa eletrônicos, sintetizadores, mas enfim, é algo muito parecido com o Doctor Who. Léo, mostra a comparação das duas aberturas. We'll be right back. A música, ela não foi concebida para a animação, ela já existia. O nome da música é Damage Coda, ou seja, coda danificado. Eu não sou músico, não sou musicista, mas pelo que eu entendi, coda é um símbolo na partitura que indica para quem está executando a música que um trecho repetido da música, o refrão, por exemplo, ele vai se encerrar ali, naquele símbolo. Então é a interrupção de uma repetição. E é isso que Evil Mori é. Olha. Ele é uma repetição interrompida. A partir daquele momento, ele se torna outra coisa. É fantástico o cara que teve a ideia de pegar essa música que já estava ali, já tinha sido publicado lá pelo grupo, eu não me lembro agora o nome do grupo que fez essa composição, mas a ideia dele, a partir do nome da música, ele escolheu uma música com um nome correto e com uma melodia bacana, cara. Não é? Sensacional, não é? A todo momento que você consegue isso. Então, não é uma promessa fantástica esse Evil Mori? Tipo assim, olha, a série pode, assim, ter um episódio por temporada de Evil Mori é pouco. É isso que eu tô querendo dizer. Ah, às vezes não, viu? Só esse episódio da Cidadela, você fala, podia ser uma série inteira só das histórias deles, né? Mas me pareceu, foi aquele negócio que você falou lá no início, me pareceu que era uma temporada pra ter mais episódios, eles tiveram que correr com o último episódio, o que inclusive não casou com a vinheta de entrada que teve cenas que não apareceram no episódio. Não, pra mas mim, toda essa história eles soltaram o primeiro episódio no 1º de abril e ficaram um tempão pra soltar o segundo, e os dois autores falaram que o problema deles estava sendo escrever a série mesmo. É, e tanto que esse episódio que saiu no 1º de abril, ele... De abril. Tanto que esse episódio que saiu no 1º de abril, muita gente achou que era zoeira. E achou que não era episódio porra nenhuma. Demorou um tempo até a galera começar a assistir o episódio de verdade. É, pois é. Esse Azaghal que falou com a gente agora, é o Azaghal da dimensão que, em vez de ir pra Espanha, foi pros Estados Unidos. Na Espanha. Fala bro. Bro. É o Ivo Azaghal. Eu acho legal que eles não forçam muito a piada quando ela não tem graça, né? Tipo, ele começa com no improviso lá, é o cara na TV a cabo, que o cara acorda e ele Shimlenta, Shimlangela, Shimla. Aí ele, esse é o universo onde o nome de todo mundo começa com Shmi, né? Ele repete mais dois nomes, ele, tá, já cansou, tá bom. Mas, eu continuo batendo nessa tecla. Eu acho que no momento em que acontecer o que o Alexandre falou sobre a sitcoms, foi muito interessante o que você falou, cara, sobre você começa a conhecer o personagem. Então, nem está ocorrendo uma piada. Ninguém falou nada engraçado naquele momento, naquela cena. É porque você conhece o personagem e por isso que a cena fica engraçada. Porque você sabe o que o personagem está pensando sobre aqueles acontecimentos e tal. Eu espero que isso nunca aconteça com Rick Morty. Porque eu cansei de ver sitcoms em que aquela plateia robotizada está lá rindo e os personagens estão parados no palco. Eu acho isso triste, cara. Eu acho isso triste na sitcom. É quando acabou a originalidade. Você está vendo a rotina de sempre. Entendi seu ponto. Isso em Rick and Morty é morte. É a morte do seriado. É um cadáver ambulante. Amarelo e apodrecendo, né, Harold? Exato. Cheio de gatos por dentro, né? Que nojo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.